Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogetoCast. Gente, atrasado. Chegou seu momento de diversão e entretenimento, né? Aquele momento gostoso, você reunir a família. Mentira, não tem que reunir a família não, gente. A família dá muito trabalho. Mas pra você saber as novidades, que não são muitas, né? E o que a gente achou sobre as coisas que estrearam, né? Pra você perder ou não seu tempo. Junto comigo aqui, pela primeira vez em 45 anos, todo o elenco desse podcast. Eu estou emocionado. Exatamente. Rio, dessa vez não tá sendo tipo Calida e Alícia, vocês estão no mesmo cenário gravando. E aí, gente? Tô Darlan aqui no fundo do Rio. Ah, adoro. E aí, gente, que é Leandro. Adoro Leandro. Senhoras estão completamente malucas. Então, começando com ele, que não fez nenhuma dublagem, Taylor Rocha. E aí, meu povo, estamos de volta aqui, né? Hoje vamos falar aí sobre o clima tenso que está rolando na Apple, né? Essa porra, série nova. Tensíssimo, né? Porra. O Leoz até usou uma palavra difícil para definir essa... texto dessa série. Palavra tá difícil. Bom. Palavra do dia. Também temos ele, Marcelo, não? Cheguei como uma bala depois de um ano atravessando o coração do gostoso. E por último, mas menos importante, ele, Léo Oliveira. Eu quero dizer que se esse tiro for mortal, eu mato alguém nessa série. Gente! Mas óbvio que esse tiro não é mortal, gente. Óbvio que esse tiro não é mortal. Tenho certeza que esse tiro não é mortal, gente. Achei que extrapolaram. Não ia deixar Mariana como CEO agora, né? Então... Eu amo. Senhora CW? Vai virar livro de CEO com Mariana agora. Good trouble. Adoro! Ai, ai. Gente, estamos aí com pouquíssimas notícias, né? Esse final de temporada tá bem ruim, na verdade, de notícias, né? Não tá acontecendo. Final de temporada muita... onde? Final de temporada nos Estados Unidos. É? É, menino. Não é em maio? É maio, mas já começou a acabar. Mas, gente. Início do fim. Igual começou o ano. Início do fim. É porque assim, em maio já não ia valer fim de temporada. Que ninguém assistiu a série da TV aberta, mas em março. Mulher, claro que a gente assiste. A gente assiste Grey's Anatomy. Ah, que vai acabar só em setembro. Entregou, inclusive, mais um episódio inacreditável que daqui a pouco repercutiremos. Nossa. Saiu, acabou de sair a data de final de temporada de Grey's Anatomy, 18 de maio. 18 de maio. Vão ser quantos? É, eu vou fazer aqui as contas, né? Hoje é o episódio 10 com a volta de Edson Montgomery. Ó. Né? Dia 30 é o 11. Aí, qual vai ser o tema do episódio de hoje, né? Aquela maldita clínica de novo. Que ela só aparece pra isso. Ah, porra, essa clínica que não serve pra porra nenhuma. Né? Pra porra nenhuma. Só pra acabar com o casamento de Bailey. Aí, dia 30, episódio 11. Dia 6, episódio 12. Aí, episódio 13, 14, 15, 16, 17. É, pelas minhas contas, são 19 episódios. Ou seja, não teremos os 20 tantos que a gente merecia. Exato. Eu vou até conferir se essa semana é realmente o 10, porque pode ser o 9, aí se não, só 18 mesmo. Não, com certeza o 9 já foi. É, o 9 já foi mesmo. Deus faz certo por linhas tortas, né? Loucura, né? Tô vendo aqui, cadê? Grey's Anatomy. Na verdade, é o episódio 11, então serão 20 episódios. Aê! A única muito pessoa feliz. Comemorando. Não, gente, melhor série no ar. Noir, né? Melhor série no ar. Uhum. No ar. O que temos aqui de notícias, menino? Ah! Fox renovou grandes séries aí pra segunda temporada, né? Que é Alert, Missing Persons Unit, que é uma série de procurar pessoas desaparecidas, protagonizada por Dania Rodrigues. Dania Rodrigues. Né? Gente, qualidade. Gente, Scott Dania Rodrigues é a Cinderela? Não é a do Once, que chorava sangue em Heroes. Isso é a Cinderela. Sim. Né? Dani Ramirez e Scott Cunningham. É que tem toda a Cinderela, né, menina? Até Camila Cabejo. Verdade. Renovou Alert e renovou Accused, né? Pra segunda temporada aí. Exato. Duas séries que todo mundo ouviu e comentou pra caramba, né? Ouvi, não sabia nem que existia, mas tudo bem. A Alert é uma série tipo Without a Trace, né? Mas aí tem um pano de fundo que, se não me engano, o filho da Dani Ramirez também tá desaparecido. E ela tem esse trauma, por isso que ela ajuda a salvar as pessoas. E a Accused é a versão de uma série britânica, onde cada episódio é fechado dentro de si, né? E sempre contando histórias que podem ser reais ou não. Menino, que inventivo. Exato. É uma antologia, dentro da antologia. Antologia dentro da antologia. Exatamente. Né? Quebrando paradigmas aí, a Fox. Os fãs de Outlander, né? Saiu aí a data de estreia da 7ª temporada, que vai ser dividida em duas partes, né? Vai ser dividida em duas partes. A primeira parte estreia dia 16 de junho, né? E a segunda parte só em 2024. Bum, na cara de quem gosta. Não sabia nem que essa série do estupro tava no ar. Apple TV. Tá, menino. E ainda tem uma outra temporada ainda, né? A 8ª temporada ainda vai ter. Eu adorei que ela tá no ar há 20 anos já, mas só tem 7 temporadas. Exato. Aparentemente uma série muito difícil de ser feita, né? O que mais temos aqui? Menino, Rose Byrne é protagonista de uma série na Apple TV, né? Physical. E agora saiu hoje a notícia de que Rose Byrne vai protagonizar outra série na Apple TV Plus, né? Com Seth Rogen, né? Que se chama Platonic e já estreia dia 24 de maio. Gente. Exato, já estreia dia 24 de maio. E aí já largou a outra. Eu acho que a outra ficou com Deus, né? A não ser que ela vai fazer duas séries. O Coringa, de Morning Show. Exato, exato. Que, aliás, eu vi só o episódio 4 mesmo, né? Como eu falei, da série do Coringa, né? E a casa começou a cair, né? Porque realmente não tem nenhuma coisa na lua, né? Tananana. E quem só ele sabe, na verdade. Nem aquela moça que trabalha com ele sabe. Só ele sabe que não tem nada, que é golpe. E aí eles começam... aí mostra uma família que comprou a casa na lua. Estão todos felizes indo lá pro lugar do lançamento, né? E aí quando eles chegam, é um depósito de ferro velho. Gente. A família chega lá, é um depósito de ferro velho. Uma barra. Que maravilha. É isso. Aí quem assistiu o final conta pra gente. que mais tivemos aqui, né, menino? Tivemos que Neil Patrick Harris vai aparecer no mid-season finale de How I Met Your Father, né? Ele que fez uma ponta aí na Premiere, né? Vai fazer agora mais uma ponta na final da temporada, né? Da metade da temporada, na verdade. Maravilhoso. Tivemos aí trailers, né? Muitos trailers que saíram esses dias. Começando com o teaserzinho de Shokit, né? O spin-off Shokit. O spin-off de Para Todos os Garotos que Amei, né? Ah, tá. É que sou o Kit, né? Entendi. Aí, vai ser filme ou vai ser série? É série. Nossa, que legal, né? É sério. 10 episódios na primeira temporada. Puta que pariu. Boa, hein? De 30 minutos ou de 50? Acho que deve ser 30 minutos, né? Por favor. Estamos contando com isso. E Shokit, né, menino? Estreia no Brasil dia 18 de maio, né? No Brasil não, no mundo, na verdade. Já. Ansioso pra ver meu Antonizinho Keiva. Antonizinho Keiva? Quem é isso? Ah, o menino. O Hakim. O menino do Love Vic, verdade. Eu mandei a foto pra Tassi essa semana. Mandou. Ah, eu sei qual é. Quais são, né? Ai, gente, já é legal, né? Hakim, eu só conheço do Empire. Ah, então tá ótimo. Hakim de Empire também é legal também, Zanon. Ah, mas já é legal faz tempo esse daí. Você já tava calejado também, né? Você tá calejado. Ai, que maravilhoso. Também tivemos o trailer aí de Amor e Morte, né? A minissérie da HBO Max, né? Que com Elizabeth Olsen, que é a história da Candy Montgomery, né? No ano passado teve a minissérie do Hulu, né? Candy. E agora vai ter a minissérie aí da HBO com a mesma história, né? E não tem robô nessa? Não tem robô, menino. Mas tem Fat Damon. E Elizabeth Olsen se permite ter um caso com Fat Damon. Gente, quem em sã consciência escala Fat Damon pra fazer o papel de um homem que vai... Uma mulher vai querer trair o marido com ele? Também achei uma falta de absurdo o negócio. Mas é Matt Damon que você tá falando? Fat Damon. Quem é Fat Damon, gente? O Jesse Plemons. Ah, sim. Eu achei que era Matt Damon, já tava aqui falando, mas eu faria super. Eu também, eu não tava entendendo quem eu faria. Não, é o Jesse Plemons. Fala que ela tá possuída nessa série, né? Tá, pela Wanda. Vai encontrar os filhos, né? Vai ter a redenção. Ah, certeza que não. Também teve o trailer de Rainha Charlotte, né? Tudo. Sarah Bridgerton. Eu dei play no trailer, assim, meio... mas aí, no final do trailer, falei, vai ser legal. Achei que vai ser interessante. Eu não sei por que eles não fizeram a história do pai dos Bridgerton, do pai e da mãe. Ia ser muito mais legal da gente ver. Será? Porque a rainha, a gente já sabe já que o homem vai ficar doido, vai ficar lá todo se cagando e ela tem que limpar ele. Mas é porque eu acho que se fosse a mãe das Bridgerton, ia ser igual a Bridgerton. Mas dá pra dar uma limitada, né? Verdade. Acho que ia ser a mesma coisa. Mas você também vai ser a mesma coisa. É, É, mas essa, pelo menos, eu, pelo que eu entendi, não vai ser só o cortejo. Eles vão chegar casados durante a série. Ah, sim. Ela vai ver como é que é ser uma rainha. Com exato. Uma rainha negra também, né? Vai ter essa barra. Então, maravilhoso. Então, e ela já vem aí também, né? Mas em Bridgerton, pelo menos, não é problema isso não, né? Não. Não. É uma questão. Não é uma questão. Também tivemos aí trailer, né, menino? De Power Rangers, Agora e Sempre, né? O telefilme que vai sair na Netflix. Né? A nova face de Rita Repulsa tá como, né? Né? Harmonização facial ali, bombando. É, nunca vai Roboto, né? Mr. Roboto. Nunca vai ter uma ruga. Adoro. E Billy sendo protagonista, né? Até que enfim. Né? Protagonista GLS. Billy junto com o Rock, né? Que era um grande... Sim. Baluar. Verdade. O Rock vai ser exato. Vermelho, né? Uhum. Sim. Amy Jo Johnson falou assim... Na roupa, né? MJ Johnson falou assim, não é que eu recusei, é que eu não quis. Só tô dizendo, não me ofereceram o suficiente pra passar essa humilhação. Aí chamaram a loirinha. Ah, queria que tivesse a Cassidy, que era mais legal, que é a segunda. Essa é a segunda, né? Essa é a segunda. Agora entrar a segunda. Eu fico impressionado realmente com a memória que vocês têm de Power Rangers. Vai entrar a Isha. A Alta Rosa. É o Carlos também, né? Vai aparecer. Mas a gente isso aí não lembro. Carlos, né, ele aparece Carlos? No coiso. Ah, não. Adam. Nada. Que é Carlos, né? Ah, Adam. Tá. Do nada, Carlos. Mas acho que Carlos Solis. É Carlos. Os Carlos. Carlos Prestes. E o filme vai estrear dia 19 de abril, né, na Netflix aí. E teremos a review, obviamente, né? Ah, é filme? É filme. Graças gente, a Deus, né? Série. Uma série toda. Eu achei que era série também. Netflix falando, achei a temporada é Marimop. É filme, filme, filminho aí, pra celebrar isso, 30 anos, né? Do lançamento de Power Rangers. O que mais temos aqui? Também tivemos o trailer da segunda temporada de Dentinho Doce, né? Sweet Tooth também aí. Tivemos o trailer. Eu confesso que eu já esqueci tanto dessa série que eu tenho zero animação pra ela. Ai, menino, mas tá todo mundo nessa. Né? Tem umas séries assim. Tipo, que a gente tava falando no início, Cidade Invisível também. Que tipo, não fosse o início ali, a recapitulação. É, que essa série ainda tem uns 2 anos, né? Sim. Tem bastante tempo. E aí a temporada será dia 27 de abril, né? Falta mais de um mês. Será que Sweet Tooth vai ser das séries que a gente só gostou porque tava na quarentena? Olha, a gente já teve alguns casos esse ano, né? Pois é. Tô achando que é a nova Freira Guerreira. Freira Guerreira, exatamente. Menino, porque não tem nenhuma... Eu tava pensando nisso hoje. Ó, a gente já tá entrando em abril e não teve nenhuma série que eu falei, meu Deus, que série esse ano, né? Até agora já faz 4 meses e tá aí, ó. Exatamente. Ainda bem que a Heartstop tá vindo aí. Graças a Deus, volto com o relator. Também tivemos a confirmação aqui que Gabriel Leone, né, vai interpretar a Ayrton Senna do Brasil na minissérie da Netflix, né, que vai ter 6 episódios e vai se chamar Senna. Eu vi as pessoas falando que Chay Suede fez uma escolha terrível de vida, de ter perdido esse papel, foi. Não sei o quê. Que aí eu pensei, mas pra o filme fazer Ari, uma, né? O filme fez uma escolha excelente de perder Chay Suede, né? Como é que é? Como é? O filme fez uma excelente escolha de perder Chay Suede. Ah, não, é porque ele foi fazer Travessia, né? Então, mas Chay é péssimo. Imagina o de Ayrton Senna. Ah, e Gabriel Leone também não fica muito atrás, não. É, não é muito melhor, não, mas pelo menos não é Chay. Não, Gabriel Leone, em comparação com Chay Suede, é... É, Oscar. Exatamente. Garoto! Ruim, né? É que eu acho o Gabriel Leone tão ruim naquela série do Dom, né? Ah, não... Gabriel Leone é um ator. É o que vai fazer o Senna. Faz a série Dom. Da Netflix. No Prime Video. E agora vai fazer a série do Senna na Netflix. E é irmão do menino que trabalha lá na empresa. Tinha que colocar gostoso que gostoso. Sim, gostoso, o irmão gostoso dele é trabalha... ruimzinho também, né? Sim! Não tá tendo um ator jovem bom. Tá gostoso que jovem. Gostoso tá na novela das 6, né? Nova. É? É. Pensei que era só Camila Queiroz. Não, todo comportadinho de Globo. Época. Menino Mosca, que tá no Big Brother, é um ator jovem que até que é bom, menino. No Pantanal, ele foi bom. Ele fez um filho da puta lá, desgraçado. Ele não consegue nem fingir ser legal, jovem. Não consegui nem pegar a Bruna, né? Pois é. Exato, já tomou 2 fora, né, gente? Falta de amor próprio, gente. Mas ele vai desistir quando o povo voltar pra casa. Poderia. E falar, né, que ele tá pagando o micão. Mas uns 3 já falaram que iam desistir, quero ver. Imagina sair 3, o Boninho tem que fazer mais uma casa com os Não, pessoal tudo garganta, né, gente? Vai entrar e ninguém vai sair, né? Pelo amor de Deus. Sair três, o Boninho chama Mitchell, a menina da casa de vidro, e Juliette. E Dani. Juliette, do nada. Ai, gente, só... olha, Juliette, eu nunca te critiquei, viu? Viu aí? Que saudade. Saudade de Thaís, né? Nossa, saudades da... Oi? Atendendo o videofone, maravilhosa. Tivemos novidades no The Town, né? Tivemos aí novidades no The Town, esse grande festival que vai acontecer em setembro, né? Tivemos aí o anúncio de Kim Petras, né? Como uma das participantes aí do palco principal no dia 10 de setembro, né? Que é o dia de Bruno Márcio, que anunciou um segundo show, né? Porque deve estar faltando artista pro Roberto Medina contratar. E aí eles anunciaram mais um show de Bruno Márcio, né? No dia 3 de setembro, né? Uma semana antes. Então... é o Bruno Márcio que já tinha feito o festival antes, aí o povo ficou, ai, repetindo o line-up, não sei o que, o sommelier de festival. Não, o Bruno Márcio, ele tá isento disso. Só todas as outras atrações que o Medina já colocou no Rock in Rio e trouxe de novo. Ah, mas aí não é o mesmo festival. Basicamente o mesmo festival. Né? Vai ter a Alicia Keys. A Alicia Keys, Fighters. Ela vai fazer... A Alicia Keys vai fazer show. Foo Fighters vai ter. Adoro. A Alicia Keys vai fazer show aqui no Brasil agora mês que vem, né? Oh. Os ingressos, os mais caros, estão R$950. Meu pai! É... alguém paga isso pra ver a Alicia? Aparentemente, sim. Olha. E o show vai ser sentado, né? Vai ser com mesinhas e cadeiras. Eu fiquei chocado já do povo aqui em Brasília tá pagando R$600 pra ver Red Hot. É isso, né, menino? Que loucura. Eu também achei. Mas além de Kim Petras e Bruno Márcio aí com novos shows, né? Já tem confirmado no festival, né? Luísa Sonza, meu Deus, que novidade. Maria Rita também, outra novidade. Orochi, Post Malone, Maroon 5, Jão, Foo Fighters, Ludmilla, Isa, Criolo, Ney Mato Grosso, Alok, Nil, que ano é hoje, Garbage, que ano é hoje também, e Westlife, que eu não faço a puta ideia de quem... Westlife? Westlife. É, perna molhada. Eu queria falar que o lineup brasileiro tá melhor que o gringo, viu? Porque olha o resto. Vocês viram o post da Luísa Sonza falando das letras novas dela gótica? Não. Não. Que saiu uma notícia assim: terceiro álbum de Luísa Sonza trará um lado mais sombrio da cantora, com uma possível mistura de dark pop barra pop alternativo. Dark pop. Aí o povo começou a fazer as possíveis letras, né? A mina botou aqui. Novinho roludo, te pego no escuro. Faça um vucu-vucu, você não vai aguentar. Te pego de jeito com a minha sentada, a luz da lua, a coisa vai esquentar. E tu soca gostoso, chupa meu pescoço, no estilo vampiro, eu vou me amarrar. Que maravilhoso! Gente, eu ouvi a Luísa Sonza cantando isso na hora que eu li. Tô tentando. É a cara dela mesmo. Ó, essa é maravilhosa também, ó. Aí a pessoa continua, no estilo vampiro eu vou me amarrar, só não bota o dente, que isso é só um pente, e o fiel não pode desconfiar. Te chamo pro carro, vidro embaçado, viro de ladinho e tu pode botar. Gente. Mas a melhor é essa, ó. Se a noite tá fria, você me esquenta, eu te mostro a magia da sonza que senta. Se o champanhe estourar, eu vou me molhar e você me lamber sob a luz do luar. Quando eu fico de quatro e balanço esse rabo, tu é hipnotizado e só pensa em botar. Ai, gente. Eu achei um... contratar essas pessoas pra receber. Eu acho, achei maravilhoso. Prepara a coreografia aí dessas músicas. Exato. Já pode tocar no Fit Dance. Sim. Ai, essa do Novinho Roludo, achei o auge. Novinho Roludo é maravilhoso, gente. Já vejo aí em primeiro lugar no Spotify, com certeza. A sombra que senta. Pode ter um feat com a Aninha, né, Novinho Roludo? Pode ter com o Pedro Sampaio também agora. Exato, gosto, isso aí. Falar em Aninha, né, menino? Vai ter a festa aí de 30 anos dela, né? E ela botou as regras, né, da festa, né? Sim. Convidado não convida. A festa é minha, vai quem quer, quem não quiser. Vai ter Dark Room da Farofa? Não. Festa Anitta é festa de família. Mas eu amo, assim, né, que a Aninha, né, ela fala assim, só chamei vocês, né, pra ninguém, não sei o que mais. Mas ela anunciou isso no Stories, né? Não podia mandar um zap pra pessoa? Uhum. Tipo, ó, gente, não é fazer isso, não sei o quê. Não, tem posto no Stories pra mostrar pra todo mundo que não foi convidado que tem a regra. Sim, exato. Poder, né? Exatamente. E ela hoje postou nos stories, ela fez as playlists, né? E as playlists estão com hora, assim, aí tá assim, festa da Anitta, de 11h30 à meia-noite 15, festa da Anitta, de meia-noite e 15 a 3 da manhã. Ela fez a estreia. É, cantora Ana. Fez aí demais. Essa semana a gente também teve o trailer de The Marvelous Mrs. Maisel, né? Da temporada final aí, que estreia dia 14 já, né? Gente, tem que ter o segundo episódio. Eu tava bem lembrado nisso. Você não viu também, não? Não. Amo. Isso que eu gostei do primeiro, imagina. Ai, ai. E aí a gente tem que saber, né, se Midge vai finalmente atingir aí o Stardom, né, o Estelato, ou não. Vai ser a última? É a última temporada. Olha aí, cancelado, igual a Cidade Invisível. Adoro. Vitória Alonso, né, aí executiva do Marvel Studios, foi demitida após 17 anos na empresa. A Vitória Alonso, ela é responsável pelas equipes, de... Visual Effects, né? Tá tão bom. E aí, parece que por causa das constantes reclamações, né, relacionadas aos Visual Effects, parece que por isso que ela rodou, né? Não posso afirmar, não tem advogados fora do país. Eu adoro assim, que é uma pessoa que tava na parte boa, inclusive, aí o problema não é que estão atochando coisa atrás da outra, é da mulher que já tava lá quando tudo dava certo. Exato. Não é porque eles resolveram fazer 5 filmes por ano, 17 séries, não. Exato. Né? Além disso, tivemos aí no último domingo, né, o anúncio de que vai ter o Auto da Compadecida 2, né? Que primeiro a menina lá que fez a mulher que traía o Diogo Vilela, né? Tinha feito o anúncio. E aí depois ela falou que era Brinks, né? Falou de não, gente, é Brinks, não sei o quê. Aí uma semana depois saiu o vídeo de Matheus Nassergalli e Selton Mello falando que é real, né? Que vai ter o Auto da Compadecida 2, realmente. Estou animado. As pessoas estavam chorando sangue. Ai, não precisa. Dizendo assim, ai, gente, espera aí, velho. Foda-se. Se for ruim, foda-se. Foda-se. Precisa. Posso confessar? Eu preciso, né? Pode. Não assisti nenhum. Ai, ai, garoto. Como tu é assim? A diferente, né? Ah, porque eu não sei lá. Ai, só eu que nunca vi outra compadecida. É, eu não fiz isso, Ai, gente, não vejo graça. Ai, eu amo tanto. Vai fazer fanfic do São Latino, então, o quê? Com o Bonnie ficando com o Damon. Ah, a gente tem a notícia, né, Zanão, pra trazer. Ah, é. Nem lembro. Qual notícia? Que a autora de Vampire Diaries, né, dos livros que geraram a série... Foi afastada dos próprios livros porque não gostaram do destino que ela queria dar. E aí diz que hoje ela escreve fanfics em que Damon e Helena são um casal. Não, é Bonnie. Caramba, isso, Damon e Bonnie. Tô doido. Damon e Bonnie. Que loucura, hein? A pessoa afastada da própria... Da obra. Própria aviação. Tá igual a Marlene King fazendo fanfic de si mesmo. Ai, que maravilha. Vou fazer a fanfic. O Léo vai me demitir de Sonatina porque não escreve, vai fazer... Sim. A versão dele. Botar só os pornozão. Ai, ai, eu amo tanto, gente. Má notícia, né, para os fãs aí de The Last of Us, né? Que no caso não inclui Marcos Zanon. Então, pra mim é boa notícia? Possivelmente. A Bella Ramsey diz que a segunda temporada da série deve estrear no último trimestre de 2024 ou no primeiro trimestre de 2025 apenas. Poxa, que ela já vai estar com 42 anos, né? É que eles só vão começar a rodar a segunda temporada no final de 2023, né? É que vão esperar ela crescer pra estar igual a personagem que muda muito. É verdade, né? Que teve essa barra, né? Uhum. Mas bom que ano que vem tem House of the Dragon também, né? Então... Deixa eu perguntar uma coisa sobre The Last of Us. Pedro Pascal morreu? Não. É porque eu jurava que ele morria no final do primeiro jogo. Mas acho que ele só morre no jogo, no segundo, né? Eu acho que é no começo do segundo. No começo do segundo que ele morre. Que ficaram, tantos minutos não vai dar não sei o que do hospital, da morte dele. Eu fico, ué, gente, mas morre, mas continua na série? Não, acho que ele só morre no segundo mesmo. Ah, então fica spoiler aí pra quem não joga, hein? Vai morrer. E não necessariamente eles vão matar ele, né? Você acha? Ah, que isso, gente. Já mataram todo mundo que nunca morreu antes. Agora tá tendo o que, né, HBO? Agora vai começar a Succession. E depois que é o Idol? Não tem lançamento ainda marcado, né? Mas pode ser porque eles querem lançar a série em Cannes, né? Então é bem provável que seja em maio ali, maio, junho. Eles querem lançar série boa ou série ruim? Série boa ou série ruim? Exato. Mas pra gente encerrar aqui o nosso bloco de notícias, temos uma notícia muito importante, né? Porque Smash vai para Broadway finalmente, né? Depois de muita especulação, está confirmado que em 2024 teremos Smash na Broadway, né? Eu queria saber que público essas pessoas acham que vão ter. Eu amo. Sinceramente. Que era mais fácil fazer o musical de Smash, como é que era o nome? É, Bombshell. Bombshell. Do que Smash, gente? Quem que é isso? Que é isso, gente? Dá até pra trazer... McPhee e Megan Hilt, que não tô fazendo. Ah, você. Tempo, né? E a mãe de Megan Hilt, né? De vilinha. Ah, é a Bernadette Peters, né? Uhum, sim. Grande hit, hein? Dá pra trazer. E a série é produzida, vai ser... A série não, né? O vai ser produzido por Bobby Greenblatt, né? Ex-CEO da NBC. E Steven Spielberg, né? Pai da Ariana. É. E aí... basicamente, a mesma galera envolvida na produção da série vai estar envolvida no musical, né? E que eles já disseram que vai ter as músicas da série e vão ter outras músicas novas, né? Eu acho que pode trazer todo o elenco da série, que não tão, ninguém tá trabalhando, né? Então... Né, mas vai ser as músicas de Let Me Be Your Star ou vai ser do outro musical lá? Let Me Be Your Star. Ah, tá, porque... Teve aquele outro musical depois. Mas né? A Non quer hit list. Eu quero hit list. Mas a Non quer hit list. Eu quero o número de I'm Not Sorry Sol e o Samba da Morta. Vai ter. Samba da Morta. Vai ter a Thousand Nights. Tem que ter a dança do. Tem que ter a. Lógico. E a dança do. A dança do lençol, touch me. Dança do lençol. Ah, se tiver a dança do lençol, até assisto. Gente, dança do lençol era tudo também, né? Era tudo. Touch me. You better have your hands on me. Put me. A Lazanão até estourou um champanhe pra comemorar. Instalei a cadeira, mano. Pega a bebida que pisca. Pega a bebida que pisca, exatamente. Mas. Touch me. Eu acho que se for pra brother, a gente tem que guardar nosso dinheiro e. Pra gente ir assistir. Fazer a série final do logado lá, ao vivo. Eu amo. Vamos transmitir ao vivo, né? Direto da Broadway. Uhum. Vamos fazer o bootleg, né? É bootleg que chama os musicais quando eles pegam das internet? É, o etileg. Uhum. Exato. Quem sempre me encaminha os musicais bons é Cati, né, menino? Cati me mandou de Evan Hansen. Cati me mandou aquele da Juliette, que tem as músicas pop, né? Eu falei, Cati, você tem o e Juliette pra me mandar? Ela falou, Juliette. Menino, você tem... É, que eu até mandei pra você o vídeo, que eles cantam Kelly Clarkson, canta Britney Spears. Ah, sim. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, você tem vídeo aí, uma peça? Aí ele falou assim, menina, só tem a versão britânica, certo? Eu falei, estou aceitando. Menino, o Cati me mandou Frozen e Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Maravilhoso. Eita! Frozen me mandou também. É. Me manda a Criança Amaldiçoada. É. Já não tenho mais isso aí, né? Já foi por Deus. Mas é bom, sabia que se você estiver ouvindo, traz pra gente. A história é uma merda, mas vendo no musical é bom. Até mas eu sempre, lendo, achei que pudesse ser bom ver no palco, porque parece ter muitos efeitos, muitas coisas, muitas twists. Adoro muitos twists. É, mas só pego se foi legalmente pra não dar dinheiro, porque eu já tô aqui. Como se fosse legalmente, né? Uma peça filmada. Garoto! Mas aí, a Warner tá perdendo dinheiro, que podia ter feito uma gravação igual fizeram do Hamilton. Podia ganhar a melhor filme. Perdendo dinheiro aí. Mas é peça ou é filme, né? Então. Foi a pergunta que fizeram quando o Hamilton saiu, né? Se era peça. E a peça de Avery? Não. A peça de Avery não tem vídeo. Ali é uma peça mesmo. Uhum. Né? Vamos ver o da bagadinha, às vezes ela tem. A peça de Avery? A peça de Avery. Que só pode ser. Exato, inclusive, Avery é citado na Swarm, né? Tem um cara que fala assim, ah, eu sou o Jesse de Grey's Anatomy. Do nada. Exato, citam ele. Mas, vamos começar aqui nossa pauta. E Márcio Zanon e Léo Oliveira tinham aí a grande missão de testemunhar o retorno de Good Trouble, o retorno de Kelly, né? Você vai adorar saber o papel dela. E para nos contar quem levou, né, a bala que matou Getúlio Vargas no retorno da temporada, né? Olha, isso aí foi assim, um negócio que eu tô sem palavras até agora. Porque a gente terminou a temporada, não sei se vocês lembram, Mariana tava lá, né, tentando espionar as mulheres que estavam sendo escravizadas. No culto. Uhum. Aí Joaquim foi atrás com Eva no carro, no helicóptero, sei lá. E aí termina com o Joaquim chegando na fazenda, dizendo, a Evan tá lá no carro esperando a gente, vamos lá. Aí Mariana sai correndo, Diana sai correndo, Joaquim sai correndo, o homem atira e os três estão lá no caminho da bala. Uhum. Quando volta, a bala atravessa, faz a curva pelos três e pega em Evan, que vem vindo do outro lado. E aí Mariana passa esse episódio inteiro chorando, vendo o fantasma de Evan acusando ela de ter pegado o Joaquim. Umas cenas pavorosas. E aí tem o plot da geração, plot twist, né, que o Zanon já antecipou aqui. Chega um advogado mega evil e fala, você que é Mariana? E Mariana fala, sou eu mesma. Aí ele diz assim, a partir de agora você é a CEO interina da empresa de tecnologias Evan Mega Evil. Gente, não é possível, eu dou absolutamente nada. É porque Evan fica em coma depois do tiro. E aí ele fala que Evan deixou uma procuração pra Mariana, que ela seria, em caso de algo acontecer com ele, a responsável pelos negócios. A pessoa não tem uma família, um amigo, mas poxa, a Mariana, que já deu a bota nele 30 vezes. 30 vezes. Já quase faliu a empresa. Uhum. E aí estamos aguardando aí Mariana entregar as colegas tudo, botar ordem nos homens lá. Ah, e vai fazer bulk mirror de novo, gente. É. Não, e ela vai ter as dicas jurídicas agora, né? Porque... Nossa, a advogada, né? A nossa Bichinha, representativa, gente, de Jennifer the Church, né? Então, que é assim, né? Mariana passa o episódio inteiro tentando ligar pra Kelly, que ele não atende. Aí chega na última cena, Mariana chorando, se acabando depois que descobri que virou CEO. Aí Kelly aparece, dá um abraço nela, acaba a temporada. Quer dizer, então você quer dizer que a duração da cena de Kelly é exatamente a duração que tem no teaser. Que no é trailer, exatamente. Sim. De 5 segundos. Exato. Olha. Aí vamos ver se ela será fixa, né? Porque... Não, mas tem o plot também, né? Da coisa, da Nazaré. Oi? A Nazaré. Qual, a como é que é o nome daquela mulher? Que tá grávida? Tem, da Isabela. Isabela, né? Tava grávida, ela ia doar a criança pros irmãos do Gael. Pra Lulu. Isso, pra irmã do Gael, pra ficar com ela criar. Uhum. A Isabela falou assim, não, agora eu serei uma mãe empoderada e responsável, vou ficar com a criança. Aí Lulu ficou como, né? Toda triste. Porque pode ficou, ser bicho. Irmã, mas não. Ela falou assim, tudo bem, aham. Pensando. A cara da Lulu é muito maravilhosa. Ela, tudo bem com a cara de tipo aqui. Ah, acontece, né? Quem nunca se arrependeu de uma decisão dessa? Exato, né? E aí Gael fica falando, né? Não sei se Isabela tem condição de ser uma mulher descontrolada dessa, que toda hora muda de ideia. Pronto. E aí a Davi fica assim. Sempre foi, né? Um baluarte de boa. Não, filha, dos três últimos episódios que inventaram esse plot que Isabela era muito estourada, que às vezes ela tinha um surto. É, assim, que antes ela só era escrota com Mariana, de resto. É. Exato. Mas não teve o plot de que os pais dela também botaram ela no juiz, as coisas assim? Pois é, menino. Interditado. Falaram que ela já tinha... Isabela quebrou a casa uma vez, quase botou fogo em tudo porque esqueceu uma vela acesa. Foi todo um drama. Uhum. E aí agora Gael tava meio assim, Isabela ouvindo, né, as conversas. Me chamando ela de louca. Ah, não sou louca, não sou, eu sou mulher. E aí de repente... Eu sou louca, eu sou mulher. Eu sou uma mulher fora padrão, que nem doutora Amanda Meirelles. Aí, e aí de repente Gael foi lá ver a filhinha. A Lyric, né? Letra e música. Não, E-Filinx. E-Filinha Lyric. E chama Letra. Uhum. Letra. Letra. E aí Isabela catou a criança, catou as roupas tudo e foi-se embora. E nem a Nazaré. Que nem a César Black na festa ontem, pra criança. Sim. Agora, Zanon... Mas tá bom que Isabela sequestrou sua própria filha, né? Sim, mas de Gaia também, né? Ah, mas é dela. Ela pegou pariu o seu próprio direito de ser mãe, né? Exato. É. Não, e Gaia ainda falou assim, ela já tinha me feito desistir da criança. Eu tava toda animada, depois não queria mais, aí ela me vem com essa. Tava todo animado que eu não ia ser pai, né? Pois é. Mas eu não sabe qual é o plot que eu mais gostei, surpreendentemente? Uhum. De Malika. Malika teve todos os plots da temporada num só, porque assim, ela tinha ido protestar contra a desapropriação lá do Sem Teto, né? Uhum. E aí a ex-namorada dela foi, a chefe foi, todo mundo ficou fingindo agora que ligava pro povo. Aí a política mega evil chega pra Malika e fala assim, ah, você é ótima, né, menina? Você trabalha mais hora que todo mundo, você faz projetos maravilhosos, sei o quê. Vai desistir do dinheiro do seu centro de mulher pra poder dar casa pros homeless. Por que que você não vira, tipo, minha chefe de gabinete, assim? Esqueci qual que é o cargo que ela fala. Aí tem um homem que já é braço direito dessa mulher. É, uma coisa bem, bem alta. Aí tem um homem que é braço direito da mulher e fica assim, o quê? Por que você tá promovendo essa garota? Acabou de chegar aqui. Do nada, né? Aí você pensa... Aí, Malika, vou precisar de um tempo pra pensar, mas super animada. De repente, Malika descobre que seu irmão namorou uma de suas melhores amigas, tá perdido na vida, né? No crack, na rua. O pai dela arranjou uma namorada também. Ela fala assim, gente, quanta coisa eu perdi, o que, que eu tava fazendo? Fala, você tava ocupada, né, bicha? Eu não, né? Exato. E aí tem toda uma discussão no Coultry sobre, ai, remuneração versus tempo para qualidade de vida. Esse plot que eu tô, né, Sassi? Então eu me identifiquei muito com o Malika. Sim. Que ela falou, não posso abrir mão da minha vida pessoal por causa de dinheiro, de poder, não sei o quê. E aí ficam lá discutindo, Gael falando que ele, na verdade, adorava o emprego dele na coisa lá, a empresa que agora é de Mariana, mas que ele teve que abrir mão pelas coisas da arte dele, toda uma discussão. E aí Malika chega pra mulher botando banca e fala assim, olha, aceito o cargo sim, mas não vou ficar fazendo esse tanto de hora esse que eu tava fazendo não, que eu preciso de um equilíbrio da vida pessoal. E aí o homem que já tava puto com a promoção dela fica assim, que vida pessoal, que é isso, garota? Falando pra política, né? Aceito o cargo, mas não aceito salada, né? Exato, quero salário, mas não trabalho. Aí Malika ainda chega pros... Aí eu posso me identificar. Então, aí Malika ainda chega pros colegas, a colega pergunta, o que que eu vi você abraçando a chefe ali? Aí Malika, ah, ela acabou de promover a tal diretora de marketing. Aí a mulher, você tá aqui há 5 minutos. Malika com cara de tão... Uhum. Ou seja, a Malika agora vai trabalhar pra poder conquistar os colegas de novo. Mas menina, eu tô jurando que a chefe Bolsonaro dela tá querendo malar a Malika. Certeza. Eu acho que a chefe Bolsonaro tá querendo armar pra botar a culpa nela de alguma coisa. Eu tô achando que ela quer pegar a Malika. É? É porque ela é ex da ex de Malika, né? É, então. E Malika chegou pra mulher, Sass, pra ex, e falou assim, ai, você foi lá no protesto, senti tanta saudade. O que você acha de eu fingir que eu sou monogâmica e a gente tentar de novo? Eu fingi que sou monogâmica? Não, ela não fala isso, ela fala assim, e se eu tentar ser monogâmica e tal? Porque assim, não é como se fosse uma coisa que me agride, né? Mas Malika sempre foi monogâmica até inventar moda. Exato. Aí sabe o que a mulher diz na cara dela? Ah... Ai, Malika, te acho foda, te amo, rainha, mas você não tem tempo pro tipo de relacionamento que eu tô procurando. Do nada. Chamou de ocupada. Ocupada, filha. Pois é, e por isso que Malika tá nessa crise. Mas eu achei muito bem feito, assim, porque foi a única história que conversou com o resto do Coulter, sabe? Porque o resto ficou uma loucura foda. Eu não quero saber de outros personagens. Ah, Dennis e... Dennis e Dávila. Transando. Não sei porquê, né? Ai, não vamos contar agora, porque outra relação no Coulter vai abalar as pessoas. Aí Sherry Coke e Sumi ficam falando... Ah, ainda bem que nós somos as únicas se relacionando aqui. Aí fica todo mundo olhando pra Dennis e Davi, porque todo mundo flagrou eles transando já 5 vezes em cada cômodo. É horrível, gente. Malika tá lá escovando os dentes, Davi e Dennis tá... Ai, amor. É horrível. É a boca na escova, uma boca na escova e a outra na rola. Tem uma cena que Luca tá lá com o drama dele também, que Luca fez um teste de DNA, descobriu off-screen que tem uma tia que nunca procurou ele, né? Por isso que ele é sem teto. E aí Luca tá lá escrevendo um e-mail pra tia, de repente começa um terremoto no Coulter. Achei que ia ser um episódio especial do terremoto. Era Davi e Dennis mandando ver em cima do menino. Que abalado. O terremoto era sério. Exato. E aí, enquanto isso, temos também... Sherry Coke foi convencida por Sumi a tentar um emprego como roteirista de comédia na TV. E aí ela fala, eu já abri pra Margaret Show, eu não vou começar do começo de novo. Aí acho que Gael fala assim, mas você nunca começou do começo, né, gata? Você sempre foi super pra cima. E aí ela vai trabalhar com um monte de véio num seriado de... Como que é o animal, gente? Esquilo? Ah, não é uma lontra, é tipo uma lontrinha. É uns roedor grande. São lontras. Daí ela tem que ficar pensando piadas pros roedor, enquanto anda de carrinho de golfe com esses homens que ficam maltratando ela, porque é um monte de homem velho. Ah. E aí eles ficam, ai, Você abriu pra Margaret Cho, é aquela que faz isso aqui. Não, essa aí é a outra, a Li Wong. Ela, ah, ai, que pronto. Preconceito. Imagina se eu confundisse vocês. Aí os homens se olham assim, os três igual a ela. É, pensando bem, não foi um bom exemplo, né? Exemplo, né? Ai, ai. Pelo menos Charlie Cook vai fazer um filme com Ashley Park, né? Olha aí. Tô ansioso. E essas histórias horrorosas do Coulter, Fit Mariana. E eu preocupado com Eva, né? Porque assim, não sei se você viu, Zanon, um post de Eva no Instagram, sem roupa. Falando que, ele se comeria. Mas isso, ele botou o assim, ator? O ator. Falou assim, eu me foderia. E eu achei que ele tem toda a razão. Eu falei, se esse homem não tiver a chance de mostrar isso em tela e morrer antes, vai ser um absurdo completo. Um desperdício, né? Pois é, como que é o nome dele? Você acha que eu vou lembrar agora, né? Ai, gente, deixa eu procurar aqui pra mandar pros meninos verem a qualidade. É importante, né? Que aí vocês vão sentir a morte dele como eu. Ah, TJ Leonard, deixa eu achar. Importante a gente saber, né? Ô, Sácia, e eu tive a impressão de ter visto naquele teaser também as mães de Marianne Kelly, não tinha, não? Sim, tinha as mães de Marianne Kelly. Eu acho que elas vão aparecer no próximo, não é? E que ela era elas no hospital, e eu achei que por isso que Mariana quer levar o tiro mesmo. É, mas não, né? Mas elas vão lá dar suporte a Mariana e Kelly. Não, sim. Entendeu? Isso se Kelly estiver no segundo episódio, né? Não é possível que ela apareça no final do primeiro pra do nada dizerem, ah, já deu um abraço e foi embora. Ah, eu tudo é possível no freeform, né? Não, gente. Kelly deve fazer pelo menos uns três, hein? Será se Maya Mitchell se prestou a isso? Prestou. Maya Mitchell tá fazendo um filme alternativo que ninguém assiste agora, né? Sempre, todo, cada dia filmando um negócio que ninguém... Olá, oh, moço Eva. Viu aí? Ele tem uma vibe de pornstar, né? Ele tem. Eu acho que ele fez um episódio de Looking, todo nos coros. Eu acho que ele é amigo dessa galera aí de LS. Ele tem uma vibe de pornstar. Zanon até curtiu o post e fingiu que não tinha visto. Ah, menina, eu curti e não... Curti, mas não lembrava, né, nem? É tanto macho que... Olha, se preserva. Mas estão ansiosos pra ver Mariana como CEO. Ah, sempre vai durar 2 segundos. Excelentes decisões, né? Vai. Não, e sabe como é que resolveram a história da chácara lá do povo que prendia Mayara Walsh? Ah. Depois que eles levam o tiro, o Joaquim fala assim, ah, a polícia tá lá vendo se eles ainda estão lá pra prender. Nossa. Tipo, era toda uma rede de tráfico humano de mulheres, isso aqui, de repente, ah, pronto. Resolveu. De repente o chat GPT resolveu, né? Exato. E Mayara Walsh também desaparecida. Vai voltar no final da temporada. Ela deve estar sendo cuidada por Joaquim. Deve estar lá sendo irmã da... Ai, gente, como é que é? Da mulher? Da Tati Lopes. Isso, da Tati Lopes. Ah, eu amo. Eu amo demais. Roubando a mulher. Ah, doida. Eu amo. Porque a Mayara Walsh era a irmã desaparecida do Joaquim, né? Isso. Que foi levada por um culto, sumiu da vida da família. Olha. É a própria Alison Mack, ela, né? Uhum. Próprio ateliê. Tinha ninguém ouviu. Eu ouvi. Ouviu sim. Ouvi sim. Ouvi um episódio, né? Ouvi tudo, garoto. Garoto, por que você fez isso? Poxa, e Amanda, a gente comenta toda semana no ateliê. Mulher, todo mundo odiou esse podcast. Falando que rico não merece empatia. Que absurdo. Rico burro não merece empatia. Ó, notícia quentinha aqui, né? Showtime cancelou The L World Geração Q, né? Que? Cancelou aí, né? E estão trabalhando num reboot da série original. Por quê, meu pai? Ué, minha geração que já não era um reboot da série original. Ah, um reboot, entendi. Não, é o sequel, né? O geração que é sequel. Entendi. Agora não vai sair mais essa maratona. Poxa! Já tava pronto. Não acredito, cara. Eu tô bem triste. Menina, tem uma notícia aqui também. Acabou de sair. Bruno Gaga revelou sua harmonização facial. Isso é exatamente. De novo? Mas ele já não tinha revelado? Que? E ele está a mesma cara. Mas ele já não tinha revelado? Quantas harmonizações você me fez? É, não quantas tá harmonizações você me fez? Acho que o Zanon tá vendo notícia antiga, hein? Não, aqui ó, choquei 23 às 9h30. Gente. Mas, gente. Ah. Fred Nicásio chora com medo de voltar ao reality. Ah, viado, pra que que não saiu, caralho? Né? Ai, gente, tem uns viados às vezes, né? Se passa, nossa. Eu perdi toda a empatia por esse homossexual. Ele se passou muito. Não, eu para. A gargalhada dele ainda me pega. É. O Brasil gargalha com ele. Ele imitando a Kay, gente. Ai, que maravilhoso. Atuando. Ai, ai. Mas, seguindo aqui, vamos falar, né, antes que Zanon saia pra jantar, da pior... Seus vizinhos se matem, né? Da pior série de herói feita pela CW. Eita, que atende pelo nome de Gotham Knights. né? Imagina, essa série chegou no apagar das luzes da venda da CW lá pelo outro cara, pela outra, outro negócio, que não quer mais série, caralho. É o Novos Mutantes da CW, né? Uhum. Viado, Novos Mutantes ainda consegue ser melhor do que essa série. Essa série, ela é muito ruim, muito ruim. Eu nunca fiquei constrangido de ver uma série mais de herói da CW, né? Eu vi todas as séries de herói da CW, mas essa foi que a mentira. Primeira que me constrangeu. Essa série me constrangeu porque ela é ruim, o elenco é ruim, o texto é ruim, os efeitos são ruins, tudo é ruim. Eu não consegui terminar de assistir o primeiro episódio no mesmo dia. Eu tive que ver em 3 dias o episódio de 40 minutos. Porque essa série é muito ruim. Muito. Mas do que se trata, né, Gotham? Primeira série ruim de herói da CW, né? Que nem uma formiga da mal. Eu amo. E aí, o que tem, né? Gotham, né? Obviamente. E Knights. A gente tem Gotham, né? E a gente conhece o filho do Batman, né? Eita. Que o Batman adotou um órfão, assim como ele, né? Pra poder dar uma casa, comida, roupa lavada. Sugar Daddy, né? Não é, o Robin. Adotou esse jovem e ele vive, né? Vive o melhor da vida. Vive o melhor da vida. E aí, de repente, acontece um assalto nas indústrias Wayne, né? Lá no prédio da Wayne Tech. Inclusive, eles usaram o mesmo cenário da Batwoman, né, Zanon? Uhum. Usaram o mesmo cenário da Batwoman. Tá economizando, porque já ia vender, né? Falei, vamos usar isso aqui antes de vender. Aí usaram o mesmo cenário da Batwoman. E aí, nessa trupe tem a filha do Coringa. A filha do Coringa, que óbvio que tinha que eu achei que ia ser filha da Era Venenosa, porque cabelo. Exato, eu também achei pela cor do cabelo que era filha da Era Venenosa. Ah, então nada é a filha do Coringa. Exato, só porque ela usa o sobretudo roxo, né? E aí eles estão lá, né? A filha do Coringa, mais dois. Um irmão, um casal de irmãos. E na hora que eles estão lá fazendo o roubo nas indústrias Wayne, eles olham pela janela e veem que Bruce Wayne foi atirado do prédio e está falecido no chão, morto. Com a máscara do Batman. Com a máscara do Batman. E aí, obviamente, se revela toda essa história para a cidade, né? Que Bruce Wayne era o Batman, né? Oliver Queen is alive. Que ele tá morto. E aí todo o filho morto do Batman. Aí prende os meninos. O filho do Batman decide investigar quem está por trás da morte do pai. E aí, óbvio que sempre tem uma loura hacker, né? E a melhor amiga do filho do Batman é a loura hacker. Uhum. E aí ela faz lá os hackeamentos dela e descobre que, na verdade, quem fez os pagamentos para o pessoal que estava fazendo os assaltos na indústria do Wayne era o próprio filho do Batman. Bum, na cara. E aí esse homem vai preso, né? O filho do Batman vai preso, fica lá com os meninos. E quem é... Eu achei que, inclusive, quem tá no elenco dessa série, o mais famoso é Misha Collins, né? Misha Collins tá no elenco. Ele é o Harvey Dent. Grande bissexual, né? O Misha Collins, que é o Harvey Dent, né? Que na mitologia do Batman ele é o Duas Caras. E nem virou Duas Caras. E eu achei, Zanon, que ele era policial, pelo jeito que ele tava envolvido nas investigações e tal. Não, né? É? Mas ele é promotor. E eu falei, por que você me tá metendo nas investigações, gente? Viado, eu sou um detetive. É promotor mega aí, voador. E ele é promotor. E ele é tipo o padrinho do filho do Batman. Então ele fala assim, eu vou tirar você daí, eu vou cuidar de você, não sei o quê, nanã. Só que acaba que eles vão ser transferidos pra outra prisão. E eles decidem fugir. E aí quando eles estão fugindo, eles são emboscados pela polícia. E descobrem que, na verdade, é um plano da polícia que não gostava do Batman. Mas o Misha Collins, ele é falso ou ele quer ajudar mesmo? Não, ele é do bem mesmo. Ele é do bem, por enquanto, né? E aí eles fogem. E aí eles vão tentar provar a inocência, né? E descobrir quem é o assassino do Batman. E esse é o piloto maravilhoso, incrível. Gente, vamos se juntar, se faz na cadeia, vamos se juntar, né? Os revoltados e blá, blá, blá. Exato. O filho do Batman, a filha do Coringa, né? E o assassino. Assim, não vai ser o Misha Collins, porque... Aí os dois irmãos. Duas caras. Os dois irmãos. Aí então, o menino é trans, né? Quem que é os dois irmãos? Eles não são filhos de nenhuma coisa do... Chega a ser os filhos de Arlequina. Não. A menina até fala, a filha do Coringa, né? Que achava que o Coringa tava com a mãe dele, até que ele se envolveu com uma tal de Harley Quinn. E aí, começa a cantar. Nossa, eu prestei tanta atenção que eu nem sabia. Eu achei que ele ia ser filha da Harley também. Não, não é filha da Harley. O Coringa trocou a mãe dela pela Harley. Que bacana. Gente, é muito ruim, né, Zanon? A gente que assiste a série de herói da CW, essa é a mais pior de todos, né? Nossa, essa foi o auge do negócio, assim. Foi pior que Naomi. Pior que Naomi, né? que a gente só assistiu o piloto, né? Esse povo fez isso só pra gastar o dinheiro, tipo órgão público, que não tá não devolvendo orçamento do ano seguinte. Exato, faz um negócio qualquer. Mas o que eu fiquei confuso, porque eu lembro de alguns meses atrás, quando a série tinha. Quando a CW foi adquirida pelo outro grupo, de que essa série já ia entrar no ar cancelada. Ela já tinha sido cancelada, né? Que eles só iam queimar, eles iam queimar os episódios que já tinham feito. Só que aí eu tava lendo a matéria essa semana dizendo que essa série ainda tá com um futuro incerto, né? Gente! Sendo que já cancelou todas as outras séries, não vai ter mais nenhuma. Exato! E a nova CW não quer série de herói. Eu nem sei como é que vai ficar Superman Lois depois que o James Gunn falou que vai, a Warner quer que a série tenha pelo menos mais duas temporadas, né? Eu não sei como é que vai ficar o Superman Lois, né? Se eles vão migrar ela só pro streaming, né? Igual Titans e tal. Eu não sei também. Porque o Jota já tá pegando nome? Não, ainda não. Ai, já voltou Superman Lois? Voltou semana passada e hoje estreou no HBO Max, né? O episódio. Olha, uma semana de diferença. Vocês me avisam. Primeira lambida na grande. Primeira grande, né? Sim. Eu já mando a cena pra você na hora. Que afinal não mudamos o ator pra nada, né? Exato. Né? Vai ser o novo par romântico de Cirilo. Adoro! Novo par romântico de Cirilo. Mexendo com as minas aí, os manos também, né? Porra! Mas tem uma coisa só. E aí sim, gente, passem longe disso, isso é muito ruim. Tem uma coisa boa, o elenco até que é bonito, né? O elenco feio. É uma coisa que a cidade é, fazer, o menino que beleza. Faz o filho do Bruce Wayne, ele é bonitinho. E o Michael Collins. Tem quem goste, né? Tem quem gosta. A CW é a emissora mais estranha no momento, né? Porque até agora eles só renovaram o All American, né? Renovaram o All American e tal. E tem a outra All American ainda, né? Tem. Essa semana volta Riverdale, né, Zanon? É, essa semana já? É, essa semana volta Riverdale. Ai, gente, tô muito ansioso pra Riverdale. Aguardo o revis. Temporada de época. Agora vai ser episódio a episódio. É o mínimo que eu espero. É o mínimo que eu espero. A audiência também. Só que você tem que fazer um recap da sexta temporada que você não fez ainda, entendeu? Ixi, menina, até esqueci, vou ter que pegar meus tweets. Isso, agora você vê que, assim, Riverdale é uma das maiores audiências da CW, eles estão voltando a série em abril. Que não tem. Qual mais sentido? Next nenhum, né? Por culpa da pandemia. Culpa da pandemia. É culpa da pandemia que Riverdale não faz sentido. Aham. Eu tô revoltado que eles vão cancelar essa série, que tinha que ter pelo menos mais umas três temporadas. É, acabou. Deixa esse elenco fazer as merdas dele. Tudo que é bom dura pouco, né? Que diapa já até pintou o cabelo, você viu? Você viu? Fala assim, que diapa muda o visual, aí ele só pinta o cabelo de preto. Exato. Mudou toda. Vamos falar de série boa, então, né, gente? Vamos falar de Grey's Anatomy aí, né? Porra. Ah, não vi, aí, vou fumar. Agora vai. Que trouxe o nosso, trouxe o décimo episódio dessa temporada, né? Que agora já sabemos que vai ter 20. E mais um episódio complicado, né, amigos? Mais um episódio complicadíssimo, né? Em que o grande mote era a operação do peru torto do véio, né? Que Catarina, Catherine ia fazer essa grande operação aí, né? Que era desentortar a piroca do véio. E aí ela precisava de ajuda também, né? E inclusive vai dizer que Kuan, né, menino? Mike Chang, né, desmaiou quando viu não o é, menino. Jorrando na piroca torta, não, né? Não aguentou. Não aguentou a piroca. Desmaiou, gente, desmaiou. Seguiu. E, assim, que o Leozio não viu o episódio, né? Que droga. Porque semana passada a gente tava falando do plot de que eles tinham esquecido da coisa da licença do Owen, né? No churrasco. Aí, no episódio do jantar, eles relembraram esse assunto. E aí, eles decidiram acabar com a suspensão dele do mais absoluto nada. Menino, liguei, marquei uma revisão, o cara vai vir aqui ver eu trabalhar, né? E se ele quiser, ele pode me liberar, acabou o probation, uhul, é nóis. E aí, eles decidem acabar com nada, pra não esquecer, né, do plot mais. Eles decidem acabar com o plot, né? E eu falei, gente, não é possível, cara. Não é possível, não é possível. A gente nem falou, né, menino, que Meg vai sair do elenco de Grey's Anatomy. Ah, falou semana passada. Não, falou não, porque essa falou, notícia não? Saiu logo depois. Verdade, a notícia saiu na sexta. A gente gravou na quinta. Exatamente. Maggie vai sair no final da temporada. Na final da temporada, não, que ela sai no episódio da metade de abril. Ela sai do elenco fixo na metade de abril. Né? E eu fiquei chocado que Maggie já está na série há 9 temporadas. 9 temporadas. Sim, e fazendo nada, né? E agora com esse plot maravilhoso de pegar as camisas de Amélia emprestada, né? Comendo os granolas dela tudo. né, querendo falar com namorade de Amélia. Sim, a Amélia vai sair da série também, ou não? Não, ainda não. Ah, tá. Amélia não tinha a menor validade. Aí teve o plot lá que eles tentaram ser o plot emocional, né, que é a da Me Câncer, né, que a gente já tá acompanhando alguns episódios, mas eu confesso que esse é um caso que não me pegou de jeito nenhum. Ah, é verdade, né? Eu não... A gente tem vários casos que vão acompanhando, tipo, o da véia escritora, também não. Aí agora dessa mulher com câncer, também não. Não, então, eram os casos que eram, tipo, os principais, eu, tipo, tô cagando pra esses casos aí. Exatamente, exatamente. Não tem a menor condição, gente. Aí Schmidt agora arrumou lá o outro homem lá, né, o enfermeiro... Um outro filho. Alguém pra transar, né? Exato, o enfermeiro de... De aluguel, Fermeiro, né? Enfermeiro itinerante, né? Enfermeiro itinerante, cara. Que bosta é essa? Enfermeiro itinerante. De onde saiu isso, mano? Pelo amor de Deus. Tivemos Owen e Ted pedindo perdão um pro outro, né? Que Bailey falou assim, né? Você não vê o sacrifício que essa mulher faz por você. Nossa, e aí ele foi, gente, lá, pediu desculpa pra tudo, pra ela. Ela como pediu se alguém se importasse, né, com isso. É só. Exato. Ninguém se importa. Aí tem a alma penada do Link também, que ficava vagando pro hospital também, né? Que o homem não quis ser atendido por ele, porque ele tinha matado o Tank, né? Que, aliás, foi maravilhoso esse atendimento, né? Que ele não queria que o Link mexesse nele, não queria que o Owen mexesse nele, porque tava sendo supervisionado. Ai, cara. E também o plot maravilhoso, né? De Shepherdinho e Griffith, né? Que não vai pra lugar nenhum. É, você aí. Ele transando com a mulher avulsa no hospital que a gente nunca viu na vida. Exatamente. Gente, eu tenho certeza que esse povo mora assim no local que só tem, né, médico na região toda, né? Porque você vai no bar, você encontra um médico. Você vai numa festa, você encontra um médico. Uhum. Não tem nada. Não tem uma vida fora do hospital, né, menino? Será que Midori vai pegar realmente? Viado, é o que a gente tá torcendo pra que então, aconteça. Né? A gente tá aguardando isso há um tempo. A gente tá aguardando realmente voltar, né? Primeiro. Eu achei que ela ia voltar, né, depois de um tempo. Mas agora já com 10 episódios da temporada, eu acho que ela não volta, não. Achei. Não sei porque deixou Schmidt e não voltou realmente. Eu acho que ela não volta enquanto personagem fixa, não. A não ser que role o Chups com Midori, né? Que aí rolou um clima, né? Então tem que investir nesse clima aí. Mas, né, a Krista resolve investir nas coisas mais chatas, né? Que é Maggie e marido, né? Ted e Owen, né? Só coisas bacanas, assim, que eles recebem. É. E eu acho que foi só isso, né, gente? Que teve no episódio, não teve mais nada. Né? Que tá, a série tá em baixa mesmo. Nossa, gente, esse último episódio eu assisti, quando terminou, eu tava assim, gente, que vórtice que eu entrei, que não aconteceu nada. Adoro que vórtice. Não, tá bem difícil. Olha, tá complicado, viu? Tá bem difícil acompanhar, né? Não faz sentido nenhum. Mas é isso, né, gente? Então, ficou com Deus, Grey's Anatomy, essa semana, né? Mas a semana agora, no episódio dessa semana, vai ter Edson Montgomery, né? Que a princípio ia ser fixa em todas as séries, né? Em todo o tempo. Mas fake news. Né? É isso. Menino, falar aqui rapidinho do negócio que eu vi, né? Que eu tava assistindo aí a série do Prime Video, e aí eu vi que estrearam algumas outras coisas lá, né? Aí eu vi essa que era Class of 07, né? Classe de 2007. Classe de 2007, né? E aí eu li a sinopse assim por alto e achei, ah, pode ser interessante e tal, né? E aí depois eu fui pesquisar nos Google, né? E eu vi que ela era uma série australiana, né? E aí eu vi o primeiro episódio. O começo do primeiro episódio, né? Tipo assim, os primeiros 5 minutos, potencial, né? E aí depois ele vai se perdendo. E aí ele, no final, realmente me perde. Porque ele começa como se fosse aqueles programas de casamento dos Estados Unidos, né? Bachelor, Bachelorette, né? E aí tem uma menina que tá sendo lá, e aí ela acaba não sendo escolhida pelo cara. E aí ela tem um surto, ela começa a xingar ele, começa a jogar as coisas do cenário e tal, não sei o quê. E até um pombo preso, né, que quando eles casassem a produção ia soltar, né. Aí no meio desse surto dela, ela solta o pombo, no que o pombo voa, o pombo caga na boca dela. Oi? Aham. Uhum. O pombo caga na boca dela. E aí a produção decide usar esse take no programa, né, e aí ela decide ficar off, né. E aí ela fica 6 meses off, porque todo mundo replicando, mensagem, né, da mulher que comeu cocô de pombo e tal, não sei o quê. E aí ela tá vivendo agora na floresta, né, no trailer e tal, sem celular. Comendo cocô de pombo. Não. Até que ela tá lá observando e ela vê uma parte do chão começando a rachar e saindo água do chão. Aí ela pega o celular. Corredeira abaixo, né? Ela pega o celular, liga e aí vê que tem, tipo, alerta de temporal e tal, não sei o quê. Aí ela decide pegar as coisas dela e ir pra um ponto de encontro, que é quando tem essas tempestades e tal. Só que o tal ponto de encontro, na verdade, é a escola católica onde ela estudou quando ela era jovem. E nesse dia, por acaso, está tendo o reencontro da turma 10 anos depois. E aí tem todas as pessoas lá que ela gostava, que ela odiava e tal, não sei o quê. Ela acaba parando nessa festa lá, então tem esse reencontro super bizarro e tal, não sei o quê. E tudo muda, né? Quando elas decidem sair da escola e elas veem que tá tudo alagado. Tudo alagado, teve uma inundação. Vale dizer que essa escola é no topo de uma montanha, né? E aí, quando ela chega na escola, ela fala assim, gente, eu vim aqui porque, meio surtada, né? Porque eu tive, eu vi água saindo do chão, então eu vim pra cá pra me abrigar e tal. E todo mundo acha que ela é maluca, né? Porque ela é comedora de cocô de pombo. E aí, quando elas saem, elas veem as outras amigas perguntam assim, por que que você não avisou a gente que o mundo ia acabar? Ela falou, mas eu avisei. Ela falou, não avisou não. Ela falou, eu avisei e vocês acharam que era maluca. E aí, realmente, né? Tudo tomado de água. E aí termina o episódio com parte do colégio cedendo, né? Cedendo, assim. E aí você vê que, tipo, aparentemente toda a terra foi consumida por esse dilúvio, né? E só essas mulheres sobreviveram ali naquela escola, né? Que é basicamente uma arca de Noé. E aí, provavelmente, durante a temporada, elas vão ter que, né, revisitar o passado, organizar uma comunidade, coisas desse tipo, né? Mas é como eu disse, o começo foi bem promissor, assim, foi engraçado. Até o cocô de pombo cair na boca dela foi engraçado. E aí, depois, não foi mais tão engraçado, né? E o elenco é ruimzinho, assim, né? Tirando a protagonista, o elenco é bem ruimzinho. Bem ruizinho. Aí eu fui ver quem eram essas famosas desconhecidas, né? E aí vi que era australiana a série, né? Falei, por isso que não tem famosos. Eu tô explicado muita coisa. Por isso que não tem nenhum famoso. Exato. Mas fala pra mim vídeo, gente. Se tiver com tempo, assiste lá. Não tinha outra série, Class of alguma coisa, que ia ter agora também? Sim! Acho que é Class de 2010, alguma coisa assim. Mas é outra mesmo, né? É outra mesmo. É outra mesmo. Mas agora vamos salvar o planeta, né? Não somos o Capitão Planeta, mas vamos salvar o planeta, né? Porque a nova série da Apple TV Plus estreou, né, menino? Que é Extrapolations, né? Extrapolou a duração, a paciência, nossa, o textão, a pedância. Como é que ficou o subtítulo no Brasil? Uma verdade inconveniente, alguma coisa assim, né? Uma verdade dura demais. É uma coisa assim. Uma merda difícil de cheirar. A revolta, meu pai. Ai, gente, que série horrorosa. E os braços de Jon Snow, achei que servia pra alguma coisa, mas olha. Mas o trailer. Inquietante. O futuro inquietante. Isso. Futuro inquietante. Porque o trailer enganou bem, né? A gente viu o trailer e achou que era um trailer com potencial. Até porque tem várias pessoas muito famosas no elenco, né? Até a Meryl Streep tá metida com essas coisas. Então, e basicamente a sinopse da série é, tipo, futuro, né? Cada episódio vai se passar em um ano desse futuro. Começa em 2047, né? Ou 2037? Não, começa em 2036, eu acho. 2036, né? É. O segundo episódio que é 2037. Começa ali, né, em 2036, aonde eles explicam, né, a questão do aquecimento global, né, e que poderia causar todas as consequências que a gente já sabe, né, da vida real, e que não poderia passar de... Se chegasse a 2 graus o aumento da temperatura da Terra, ia fuder de vez, não ia ter retorno, né, no turning backs, e a temperatura da Terra já aumentou 1,5 graus. Já aumentou 1,5 graus, e tá tendo uma dessas que teve no ano passado no Egito, né, COP, né, tá tendo a COP em Israel, e que eles estão, né, tentando resolver essa questão climática, continua toda essa putaria, né, a gente sabe que na vida real vai ser assim também. Sim, eles estão tentando resolver e nunca resolve porra nenhuma. E aí, a série vai explorar diversos ângulos dessa questão do aquecimento global e como isso vai afetar a nossa vida. Né? E aí a gente tem os defensores da Terra, né? Que são liderados pela menina do Blackish, né? A Yara Shahid. E nesse primeiro episódio, no caso, a gente tem Jon Snow como empresário mega evil. Tem o Perry Mason Coifer como outro empresário mega evil. Com a dentadura horrorosa! Olha. Parece o dente da Kay do Big Brother. Parece as lentes da Kay. Tem também o Davi Diggs, né? Que é um rabino. Sim. Né? E pelo que eu entendi, ele vai aparecer mais episódios, né? Mais episódios. Sim. Sim, e... tem alguns personagens que aparecem em mais de um episódio, né? Ele e aquela família insuportável dele. Nossa, total. David Yates, acho que são só esses, né? No... Tem a Sienna Miller também. Tem a Sienna Miller, exatamente. Sienna Miller, né? Pelo menos e até aí... agora, Sienna Miller, o Rabino e o Jon Snow apareceram em outros episódios. Apareceram em outros episódios. É. Isso. Aí no segundo eu sei que tem a Meryl Streep, isso. Né? Meryl Streep. E no quarto vai ter o Edward Norton. No quarto vai ter o Edward Norton. E aí, menino, foi uma das coisas mais chatas que eu assisti na minha vida. Imagina, tão boa. O Zanon me falou. Tão dinâmica. O Zanon me mandou, ele falou assim, amiga, essa série do Aquecimento Global é muito chata, né? Só uns textões que nunca acabam e tal. Sim. Eu falei assim, poxa amiga, eu decidi ver a série da Swarm primeiro, né? Porque deixei essa pra depois e tal. Aí ele falou, você vai ver, você vai se arrepender. E dito e feito, né? E é isso. Mas menina, sabe o que eu tinha entendido? Que você tava vendo essa série em outro episódio. E aí eu achei que você tava assim, que essa série que tinha Chloe Bailey transando. Eu falei, mas gente, como assim Chloe Bailey tá transando nessa série? Ela tava elenco. Aí depois você foi ver que é Swarm. Olha. E aí, Leócio? Ai, gente, é uma série com uns filtros laranja, pra dizer que o mundo tá acabando. Aí tem uns diálogos maniqueístas super sutis, assim, tipo, tem um que a véia tá dizendo, ah, eu mal consigo respirar com esse ar. Aí o filho dela fala assim, são os incêndios nas florestas de não sei onde, sei lá o quê. Aí eu fico, ai, meu pai. E aí o Jon Snow mega aí, pelo menos explora o corpo de Jon Snow, né, a cena na piscina e tal. Mas ele fazendo aquela cara de cheira-peido, querendo fingir que ele é um empresário muito despreocupado com o mundo. E aí tem uma mulher revolucionária que grita, muda Brasil! Chega disso que tá aí! Vamos atrás dos nossos direitos, não sei o que, gente. Até aprecio a intenção, mas assim, podia ser um pouquinho menos tudo, que talvez... Né? Inclusive a duração, né? Que é 50 minutos cada um. Eu baixei os três, falei pra vocês, tava empolgado. E quando eu comecei meu primeiro, falei, acho que os outros dois vão direto pra lixeira. Porque, cara, tem o plot pai... do pessoal lá da... que tá na COP, né, que eles querem negociar água, né, em troca de ceder lá a margem de erro, né, do aquecimento do global, né, que inclusive Jon Snow fala assim, agora o teto é 2.3, hein, meus amigos, 2.3 e vou ceder minha tecnologia aí pra vocês fazerem água, que vocês vão morrer mesmo, de qualquer jeito, todos, né. Barganhou, né. Mas e aí, Taylor, você que assistiu os três episódios com um grande guerreiro. Não, assim, eu assisti os três episódios por motivos de férias, primeiro, né? Então eu tô de boa. Eu amo que a gente sempre tem essa coisa pra fazer da sua Taylor, vida. Vai ver Slash, vai ver as coisas. Gente, mas tava aí, Léo, quando tava de férias, tava vendo os episódios tudinho das séries de TV aberta, gente. E aí, é a mesma coisa. Mas, assim, eu assisti os três episódios por conta do tema. Eu gosto do tema, dessa questão, de, né, do clima e as mudanças e tudo que tá acontecendo e tal. Nossa Greta. É, exatamente. Amo. Eu mesma. Mas assim, eu concordo completamente com vocês. A série é lenta, a série é arrastada, tem uns diálogos, assim, que são... que eu fico... Assim, tem horas que eu paro assim, de gente, mas precisava mesmo isso tudo, assim, eu, né? Podia dar uma simplificada, ou um jeito melhor de passar a mensagem que quer passar, né? Porque, assim, é... puxado pra assistir. Tanto é que eu tava vendo o segundo hoje, e eu tava assim, meio que dormindo, né, assim, durante o segundo episódio. Porque o segundo episódio é... Acho que se vocês vissem, vocês iam achar pior do que o primeiro. Porque ele E tem como? Tem. Porque o segundo o foco é que a Sienna Miller tá salvando uma baleia, porque ela é a última baleia do mundo, né? E aí, tipo, tem vários diálogos dela com a baleia, e conversando, e perguntando o que é que ela acha do mundo, e não sei o quê. E eu fiquei de gente, mas tá, né? Vamos... Dando voz à comunidade baleia, né? Sim, né? Representatividade, baleia. baleística. Mas assim, e é um episódio que... Porque assim, eu acho que o primeiro, ele ainda tem lá a morte do menino no final, né? Que pelo menos, vamos dizer assim, dá um fechamento ali na história dele, sabe? O segundo tem essa história da baleia que, né, nem o Sr. Fale conseguiu encontrar sentido. Nossa, pra, desenterrou o Sr. Fale agora. Pra tu ver. E assim, né? E o terceiro é focado... Ah, o Rabino volta, né? O Rabino volta, e isso já é 2047, se eu não me engano. E aí ele acabou voltando pra Miami, né? Como o pai tinha pedido. Por causa do rolê da mãe? Dele... Hã? Por causa do rolê da mãe, foi por isso? Não, a mãe não morreu, né? Porque assim, a mãe tava no hospital, isso, aí o pai exato. Sufocando, aí ele vai dar um socão no óculos do pai, fala isso. Assim, você, não sei o que, voltar pra Miami. Aí ele, não, por favor, preciso de você, por favor. Exato, mas no final ele acaba voltando, e aí o terceiro episódio é basicamente focado numa menina lá da religião dele, do templo dele, que fica perguntando por que é que é insuportável, que fica o tempo todo perguntando por que tá acontecendo tudo que tá acontecendo com o clima, por que Deus tá fazendo isso com a população, né? E aí ela é toda ativista e ela fica... E o pai dela é o menino David Schwimmer, né? Ah, é verdade! A participação especial do terceiro episódio é David Schwimmer, é verdade. Exatamente. E aí o David Schwimmer é milionário, né? Político e tal. Tem um bocado de esquema de falcatrua e tal, e ela fica o tempo todo questionando ele. Ah, por que que você é assim? Por que que você não ajuda aí quem tá se afogando? Porque o plot desse terceiro episódio é basicamente que o templo lá, eu não sei como é o nome, templo na religião dele. É sinagoga, não é? Ah, é verdade, pronto, sinagoga. A sinagoga deles tá alagando, né? Porque em 2047 tem 4 furacões por dia em Miami. Porra! Sim. E aí, toda vez que acontece... A gente vai estar com quantos anos, gente? Menina, eu tava fazendo esses cálculos enquanto assistia, pra eu ter uma ideia de como é que vai ser esse negócio. 2047 são o quê? São 24 anos daqui, anos, né? Na frente. Ainda vamos estar novo, hein, gente? Vou estar com 60 já, né, meu filho? Novo. Novo pra morrer, né? Não é assim, novinho, né? Eu vou estar com 62, botar, gente. Exato. É. Mas não vamos estar perto do arrasta pra cima ainda. Eu vou estar no fit dance da terceira idade, né? Exato, com as amigas jogando bingo, né? Tu vai ser as veinhas que vai ser amigo dos novinhos, né? Que estão entrando no fit dance. Ai, eu amo os anão, vai ficar na praça fazendo atividade na praça. Vou, naqueles aparelhos ruins. Sim, vai se for. Mas prossiga, não, então assim, basicamente esse terceiro episódio é focado nisso, e aí eles tentando fazer de tudo pra salvar a igreja ou não, a sinagoga ou não, e aí porque lá eles têm um projeto que assim, o governo escolhe alguns locais em que ele vai proteger do alagamento, sabe? Então, gente, a gente não consegue salvar todo mundo, então assim, a gente vai escolhendo alguns locais aqui e tal, baseado no que vocês têm a oferecer e tal, a gente decide quem a gente vai garantir que não vai alagar. E aí ele fica, o Rabica tentando salvar a sinagoga, apresenta o projeto, só que o governo não aprova e tal, não sei o que, até que ele pede ajuda pro Schwimmer pra poder fazer umas maracutaias lá pra conseguir salvar a sinagoga, né? E aí a filha do Schwimmer fica passada, questiona chocada. Ele o tempo todo, exatamente, questiona ele por que ele fez isso e tal, não sei o quê. E aí no final é basicamente só pra dizer que, né, não é Deus que tá fazendo isso, que na verdade são os humanos que estão fazendo, né? É o então, homem. Uau, que choque. Exato, exatamente. Isso depois de 58 minutos, então... Demorou tudo isso pra chegar a essa conclusão? Foi! Eu até entrei aqui no aplicativo da Apple, né, pra ver, né, porque 2037, aí 2046 o segundo, 2047 o terceiro, o quarto e o quinto são em 2059. Aí vamos ter quanto nessa época? Aí... Você tem, então? É, 59, são 36 anos. É, 70 e alguma coisa, quase 80. 71, 72, é, 70. Né? Aí já estamos mais perto do Arrasta Pra Cima, perto de Americanas. Aí já vou estar na minha 57ª aplicação de Botox. Exato. Eu provavelmente já devo ter substituído o rim, pulmão, essas coisas assim. Coisas biônicas. Já vai estar com a cara da Rita Repulsa, né? Exato, já vai estar com a cara da Rita Repulsa. Exatamente. Provavelmente vai ser assim que eu vou estar, né? Belíssimo. Eu amo. Ai, gente. Mas é isso, mas gente. Concordo com tudo que vocês falaram. É chata a série, então assim, não vejam. Vou ver? Vou, né? Eu fiz o mais difícil, que foi assistir os três primeiros episódios. Agora que é um semanal, é mais tranquilo. Entendi. Ah, mas vai que aumenta a duração. Que ódio. Não, por favor. Apenas não. Ah, o último não tem cara de que vai ter 1h40. Porra, né? É pra poder explicar bem o fim do mundo. É. Sim, pra chegar à conclusão que é os humanos que estão fazendo. Exatamente. Ai, gente, difícil. Mas assim, uma coisa que eu tenho que elogiar, que a Apple tá dando show nas produções, na produção das séries. Uhum. Eu tô achando cada vez mais assim, as séries muito boas, muito bem produzidas, né? São chatas como essas, são. Mas, tipo, as últimas que ela tem lançado e tal, eu tenho gostado bastante. Só produções boas e sim, né? E sim, né? Sempre essa, né? Essa semana acabou Servana, gente. Semana passada acabou Servana, ninguém assistiu. Eu vi o final. Eita. Ah, você viu o final? Vi. Ah, pelo amor de Deus, conta, por favor. Menino, deixa eu pensar, porque eu não sei em que ponto você parou a série, né? Também tinha dado a parada, peguei os últimos. Eu fui até o final da terceira temporada, depois eu segui. Ah, então, eu não vi o começo da quarta, vi do 7 em diante, do 7 até o 10. Uhum. Mas assim, basicamente o que aconteceu foi o seguinte. O quê? Liene ficou malucaça, né? Já, a bicha já tava. Porque o que acontece? Nos últimos episódios, Deus himself, né? Segundo o tio cachorro de Liene, tá mandando uma chuva pra ver se Liene para de ser doida, né? Deus fala assim: Mona, você é maluca? E aí começa a mandar chuva. E essa chuva tá pegando a cidade inteira, tá gerando uns buracos nas estradas, as pessoas estão lotando hospitais. E aí. O Sean, Dorothy e Rony Weasley ficam tentando tirar a Liene de casa. Liene fala assim: eu não vou sair, vocês são minha família, né? Uhum. E aí, Liene sobe no telhado e começa a gritar: isso é tudo que você tem! Sou muito mais poderosa! E aí, uma atuação bizarra dessa menina, que aliás está uma mulher já agora, cresceu, né? Agora é mulher. E aí, no meio desse tumulto, Dorothy sofreu um acidente, menino. Caiu de umas escadas, um acidente de carro. A bicha tá quase sem andar, assim, andando com as muletas. Teve que instalar um negócio pra subir dessa escada, igual naquele filme do Chuck, sabe? Aham. E aí não tá podendo tomar banho direito, tá podendo cuidar de Jericó. E aí Liene fazendo as maldades. Jericó tá vivo? Jericó tá vivíssimo. Um ano e meio já. Menino, teve uma festa de aniversário de Jericó. Liene botou um monte de bicho dentro de casa. Tinha cobra, lagarto, cachorro, papagaio. Foi maravilhoso. Quase mataram uma mulher lá no meio da festa de aniversário. Aí o marido de Dorothy virou Masterchef, né? Foi fazer um programa tipo o Gordon Ramsay, sabe? Aquele Hell's Kitchen. Uhum. E aí ele ficava gritando com as pessoas de longe, fazendo as coisas. Foi uma loucura, uma Kizuma. Mas chega, sei lá, o antepenúltimo episódio, o tio cachorro de Liene volta pra explicar pra Sean e pra Rony Weasley que, na verdade, Liene nunca teve poder nenhum. Oh? Que era tudo poder da sugestão. Que Liene se achava muito especial. Como se achava... que é poder da sugestão? Oi? Se essa mulher transformou um boneco numa criança. Não, é? E aí ele, não, aí ele fala que Liene pegou o bebê que aparentemente, supostamente Jericó, no outro estado de uma mãe que perdeu o filho, não sei o que, ele mostra os registros e mostra uns túneis dentro da casa que Liene ficava andando com o bebê pra poder trocar pela boneca. Mano, não é possível, Leonardo, não é possível isso. E aí Sean fala assim: mulher, mas eu fiquei sem sentir gosto, sem sentir cheiro um tempão, virando... os espetos dele? Exato, aí o tio fala assim: ah, ela te deu um remédio, isso aqui, que faz não sei o quê, e ficou te envenenando aos poucos, por dar sugestão, e esse homem, não é possível. Aí Rony fica assim, né? Não, mas a gente também já viu um monte de coisa. A Liane já fez o inferno. A gente fala, olha, bobagem. Vocês têm que só tirar ela daqui, que eu vou dar um jeito nela. Só que, na verdade, era mentira de Titio. Porque Shan e Rony já estavam com tanto medo de Liane que Titio tava com medo deles não conseguirem nunca expulsar de Liane de lá. Então ele deu essa... inventou essa mentirada toda pra poder dar um avanço, entendeu? E aí ele mostra que Liane... porque você lembra, Sassi, de uma cena que a Dora está lá assistindo aquelas fitas das entrevistas bizarras dela? Sim. E aí tem uma fita que fica passando que ela conheceu a Liane mais nova? Aham, lembro disso. Aí o tio revela, eu acho que essa parte era verdade, que Liane praticamente todo ano encontrava a Dora, tinha um contexto, que ela era muito obcecada pela Dora, que queria ser a Dora, não sei o quê. Então ela criou essa louca obsessão. E aí, quando Liane mata os pais queimados, né, teve um plot que Liane morreu também no incêndio, e aí Titio chegou e trouxe ela de volta à vida via culto, né. Porque o culto tinha essa coisa de trazer a missão pra pessoa. E a Liane tinha realmente esses poderes muito especiais e tal. E como ela era louca assim, Dorothy, ela ficou vigiando a casa de Dorothy por meses. E aí, quando Jericho morreu, Liane não sabia que Dorothy tinha esquecido Jericho dentro do carro, como a gente descobre no fim da primeira temporada. Mas ela viu que Jericho morreu, então ela criou o subterfúgio ali pra entrar na casa e viver com sua grande ídola, né? Nova mãe, que era Dorothy. Aí, beleza. Tio inventa essa, né, conta as histórias, eles vão atrás de Liane, começa a humilhar Liane no jantar, uma baixaria. Só que Liane não aceita tão fácil, né, perder sua família. Ela dá umas facadas em Shan, faz uns acidentes, umas coisas bizarras, vai Shan e Rony Weasley pro hospital. E aí Liane fala assim pra Dorothy, ah, agora só eu e você. Demorei muito pra te encontrar, agora quero só você. Aí, o penúltimo episódio é a Dorothy dentro de casa, nessa coisa sem se locomover direito, Liane dando assistência, né, com aquela cara de psico. E o Shan manda uma cesta de comida lá, que segundo ele era o Toby que ia mandar, que era aquele cara que ajudava ele na cozinha, né? Que também Liane matou a namorada de Toby. É. Aí ele deixa um bilhete pra Dorothy falando assim, ó, enrola Liane aqui e vem encontrar a gente no carro. Porque tava ele e Rony no meio da chuva lá no carro. Aí Dorothy chega pra Liane e fala assim, você pode dar um banhozinho em Jericho, botar ele pra dormir, tá? Vou dar uma descansada. Aí Liane fala, você sabe que eu sei que você tá querendo só se livrar de mim. Aí Dorothy, jamais, nunca faria uma coisa dessa. Te amo. É, te amo, minha filha. Aí Liane, em algum momento, cai nessa trap de Dorothy. Dorothy sai, né, de muleta doendo toda até o carro. E aí, até então, esse ponto da série, Dorothy realmente não lembra o que aconteceu com Jericho, né? Uhum. Porque ela, quando Stephanie de Grace inventou a história do boneco, Dorothy realmente acreditava que o boneco era Jericho. E ela, sim, né? Eu acreditei hoje também que o boneco era Jericho. Pois é. Aí, quando a Dorothy vai pro carro, o Shan e o Rony Weasley contam, e o episódio inteiro meio que recontando, assim, o que aconteceu. E a atuação da esqueci, gente, o nome de... da moça. Lauren Bruce? Da Lauren Bruce tá assim, cara. Sério, se Servan não tivesse perdido tanto, ela tinha garantido a indicação zaça, porque ela tá muito bem. E aí tem uns flashbacks, assim, na primeira temporada, dos momentos que tá, a Rony começa a chorar, porque ela ligou pra ele, né, antes de Jericho morrer, porque ela tava. Shan tinha saído, ela tinha viajado, ela tava sozinha, tava sobrecarregada, não sei o quê. E aí todos eles mandam muito bem na cena, assim. E a Dorothy lembra, né, da morte do Jericho. E aí ela vai pra casa, aí tipo, ela chega na verdade na casa com o Shen, com o Rony, mas Liane fala assim, vocês não entram mais aqui. E aí ela fala, se vocês me ameaçarem, não sei o que, Jericho já era, né? Eita, pô. E aí fica toda aquela coisa de tipo, o Shen tentando convencer a Dorothy, na verdade o Jericho não é o Jericho, filhos deles mesmo, né? É o bebê sequestrado por Liane, não sei onde. E Liane ficou falando assim, Dora, se você ficar aqui comigo, deixa esses caras pra lá, você vai ter seu filho pra sempre, não sei o que e tal. E aí termina o penúltimo episódio nessa incerteza, assim. Aí, né? O que o tio cachorro de Liane queria fazer? Ele queria completar aquela bizarrice daquele ritual deles, que dá umas facadas nas pessoas, arranca o olho, arranca não sei o quê, dá coisa no coração, bota fogo. Que louco. Só que aí Liane faz isso com ele, antes de ele conseguir pôr em prática. Aí esse final que tá a Dorothy e a Liane, eu achei muito bonito também, porque quando o Shan e o Rony saem, a Dorothy fala, olha, eu sei que que o Jericho é o meu filho mesmo. Eu agradeço muito o que você fez por mim. Você me deu mais meses com ele. Tudo que eu queria era poder passar mais um tempo com ele e tal. E a Eliane fala, e eu posso trazer ele de volta de novo. Aí nessa cena aparece o Jericho bonequinho de novo, né? Ele é mais fofo, reborn. E aí a Dorothy fala, ah, mas eu não posso deixar você fazer isso, porque... É, tipo, esse luto, essa dor, não sei o que, eu tenho que sentir porque é parte do meu amor por ele, assim. Tipo, ela meio que tem a coisa de aceitar que o filho dela morreu e tal. E aí, a Liene entra em parafuso, assim, porque ela fala, ah, mas eu fiz tudo errado até aqui, eu matei a minha família, matei o povo do culto, não sei o que. E aí a Doris fica, não, você, tipo, tenta dar uma amenizada, assim, tipo, ah, você fez muita coisa boa, não sei o que, você não é o demônio, ah. Aí tem uma cena delas duas no telhado, assim, muito emotiva, e a Liene fala, não, mas não tem jeito mais pra esse lugar aqui, a gente tá condenado, sei o que, tá essa chuvasca, essa coisa. Aí a Liene convence a Dorothy a entrar no carro com os outros dois e fala assim, ah, vou só pegar um negocinho ali em cima e já vem. E aí, isso acontece muito rápido no começo do último episódio. Meio que o restante é a Liene fazendo o próprio ritual dela. Então, tipo, ela começa a jogar gasolina pela casa. Aí ela liga uma música que ela gostava. Aí ela começa a se esfaquear, tipo, meio que fazer o ritual do tio, sabe? Que é pra ela, tipo, meio livrar o mundo desse mal que era ela. Aí eu achei um pouco alongado, assim, a parte da despedida da Liene, mas eu entendo pela trajetória da série, que eles quiseram fazer, assim, sabe? Tipo, dela ver que ela realmente não tinha mais como ficar ali. E aí, no fim, a casa pega fogo, ela bota fogo em tudo. E é engraçado porque fica, tipo, um buraco na rua mesmo, sabe? E aí o... Porque tinha aquele negócio que a casa tava apodrecendo por baixo, né? Exato, tem uns buracos na casa, é bizarro, assim. Tanto que começa a se espalhar pela rua, tem um povo do culto que vai morar no parque perto da rua, é maravilhoso. Mas aí, aí tem uma hora que alguém fala assim, ah, a Liene liga pro Toby, né? E aí ela fala assim, ah, a gente não deu certo, por isso, por aquilo, não sei o quê, mas vamos tentar se encontrar qualquer dia desse, acho que ela fala amanhã. Aí fala assim, ah, amanhã se não tiver chovendo, a gente se vê, então. Aí ela fala assim, não vai estar chovendo. E aí logo depois que ela morre, para de chover, né? Aí começa as reportagens de que as pessoas finalmente estão conseguindo passar pros lugares, não sei o quê e tal. E aí tem uma cena da Dorothy e do Sean pegando um táxi, assim, pra, tipo, pra casa nova deles. E é meio que, tipo, o recomeço dos dois, assim, sem o Jericho, porque realmente, né, é hip. Mas aí o neném que ela roubou, devolveram? Não, então, não era roubado, era mentira do tio, era realmente o Jericho. Ah, era realmente... Só que a Dorothy não aceitou trazer ele de volta mais uma vez, entendeu? Entendi. E aí, menino, teve... Sim, teve algum momento da série que eu não vi... Talvez você tenha visto, que foi um jantar de Natal, um negócio que Rony Weasley teve um ataque cardíaco. Não sei se você pegou essa parte. Acho que sim, mas realmente não me lembro 100%. E aí, antes da Dorothy pegar o táxi e tal, ela reencontra a policial que foi uma das que tava. Quando eles foram pegar o Jericho já depois de dias que ele tinha apodrecido e tal, com aquela cena. E chega o pessoal com as máscaras de gás, sabe? Com os hazmates. Aí ela reconhece essa policial e ela fala: ah, você foi muito gentil comigo. Aí tem um flashback, assim, da policial conversando com ela e tal, ela super traumatizada. E aí a mulher fala assim, eu sofri um acidente, não sei quando, não sei o que, morri por tantos minutos. E aí eu conheci a fulana lá, que era a May, né, que era a tia da Liene. Então essa mulher policial também era do culto. Só que a Dorothy nesse... A Dorothy nesse ponto, ela tá meio mais já, tipo, de boa. Liene era de gente boa, então vocês também são, né? Pessoal todo culto sendo maluco do caralho. E aí a cena final é a policial chegando pro Rony Weasley e falando assim: lembra que seu coração parou naquele Natal? Aí mostra a cena de novo e tal. E aí ela fala que meu povo do culto falava. Aí ela falava: você agora tem uma missão, vou deixar você se acostumar aí com a ideia, daqui a pouco a gente se fala. E a Rony ficou com cara de tananana. E agora ele é a nova Liane. Ah, pronto. Mas... Ah, pronto. Não sei se ele é a nova Liane, porque todo mundo do culto tinha meio que essa história, sabe? Que tinha morrido e voltou, não sei o quê. Mas é isso aqui, assim, eu achei um final melhor do que eu esperava pra maluquice que virou essa série. Eu falei pro Henrique, assim, seria uma excelente série de duas temporadas, sabe? Porque eu acho que na segunda já começou aquela bizarrice de iFood, não sei o quê. E pro que eles fizeram da relação da Dorothy e da Liene, eu achei que fez muito sentido, assim. A personalidade da Liene em si, o Henrique até falar, eu acho que, tipo, eles queriam fazer 7 temporadas, né, que queriam antes. E aí, como não deu, eles correram pra ela ficar malucona, assim, então ficou meio esquisito. Mas eu acho que se eles tivessem planejado duas, no máximo três com uma terceira reduzida, eu acho que teria ficado muito bom, assim, porque, não sei, não precisava dessas quatro temporadas pra chegar nesse ponto, sabe? Eu acho que, realmente, se tivessem dosado direitinho os acontecimentos e não... Porque acaba que eles enrolam, né, nas coisas do culto, nessas festinhas da bizarrice que tem. Então, eu teria ficado muito feliz com conservando duas temporadas desse final, assim, mas... Né? Essa é a perdeu, coisa que a gente tava animado, né? Sim, porque a segunda a gente ainda gostava, tinha uns episódios meio assim, mas a gente tava seguindo. Só que foi uma grande enrolação, né? Se você pensar assim, da segunda e terceira. Exatamente. Deu uma dengrigolada, que foi quando todo mundo começou a largar. É, porque o básico da história, pra mim, é isso da negação da Dorothy, que no começo a gente não entende como é que ela tá, né, nessa negação tão profunda da boneca, a gente só acha tudo muito bizarro. Mas naquele episódio que mostra, né, que ela inclusive tirou o Jericho do carro e continuou cuidando dele como se ele estivesse vivo, né? Então, uhum. O choque foi tão grande que ela entrou nessa paranoia e depois continuou se recusando. Eu acho que essa história é muito bem feita e essa volta dela que eles fazem no final pra ela aceitar é muito, muito poderosa a cena, assim, sabe? Tipo, você vê que é uma coisa que você não questiona ela dizer não quero que traga de volta mesmo acreditando, porque ela, enfim, teve aquela percepção mesmo do que aconteceu, assim. Então, eu acho que essa história seria muito interessante se ela fosse mais curta e focada nisso. Acho que não precisava ter um monte de gente que Liane rezava pra morrer, toda hora tinha umas confusão, e aí os manequim que Liane ficava sendo assombrado, sabe? Eu acho que foi... Ah, é, os manequim da mãe. Nossa. Uhum, a manequim tem uma cena maravilhosa caindo no final junto pra casa. Meu manequim. É isso, tudo que é demais é excesso, mas eu curti o final derradeiro. Ah, eu amo, e eu amo que você pode trazer pra gente. Pois essa... é, eu fiz questão, falei, ah, preciso dar esse fim. Assim como Dorothy, né? Eu precisava aceitar o fim de Jericó. Entendi, dar um closure, né? Sim. Eu ainda fiquei com medo de aparecer o bebê no final, assim. Então... Nossa, já pensou? É, porque, tipo assim, Jericó morreu com 6 meses e completou um ano e meio na história da série. Ou seja, já ia ser 2 anos, né? Porque morreu 6 meses, quase um pois ano e meio. É. 2 anos. Ai, ai, mas falando, falando de bizarrice, né, menino? Vamos falar aí de Swarm, né? Nova série do Prime Video, produzida, criada, roteirizada por Donald Glover, né? Por Beyoncé. Tem aí seu contratinho. Tem aí seu contratinho. E que é, né, claramente baseada na história de Beyoncé Knowles e seus fãs, né? A Beehive, porque... Eu não sabia, não, que a Beehive saía matando gente por aí. Fiquei bem surpreso com essa... É, eles pegaram, né, essa coisa do culto a Beyoncé, né? E transformaram e colocaram pitadas de coisas da vida real dentro da série, né? Tem, tipo, a briga dentro do elevador entre a irmã que na série é a Nydia, né? A cantora. Uhum, sim. Tem a cena dela brigando no elevador com o marido, né? Que é o Jay-Z. Tem de quando a Beyoncé foi mordida por um fã. Também tem a série, também tem a cena da mordida, né? Os clipes são muito parecidos, né? Tem a vibe do Lemonade, essas coisas, né? Do Lemonade. Então, eles... É claramente baseado na Beyoncé, né? E aí a gente tem a nossa protagonista, né? A Dre, que é a Dominique Fishburne, né? Que fez lá o Judas e o Messias Negro. Que é essa menina que ela é estranha e ela é completamente apaixonada por essa Nydia, né? Porque... Estranho só eu, minha filha. Essa menina é perturbada, né? E ela tem essa irmã, né? Que é a Chloe Bailey, né? Bailey aí. Que é agora esqueci o nome dela. Melissa? Não é irmã dela não, gente. É só... Marissa. Marissa. Marissa, né? Que elas vivem juntas e tal. E que elas, quando eram as mais jovens, elas iam em todos os shows da Nádia, né? Elas eram super legais. Só que a vida acontece, né? A Marissa cresceu, foi dar pro negão. Pode falar negão? Não pode, não sei. Mas foi dar pro moço, deu muito pro moço, né? Que foi engraçado que criou uma polêmica, né? Meu Deus, Chloe Bailey está transando. Sim. Na série. Ai, gente, nossa. Pelo amor de Deus. E sexo nem aparece a cara isso. Dela. Não, então, é? Né? Nem aparece a cara dela. Só aparece. Não, eu vi um povo dizendo assim. Ai, o irmão tá na Disney, a outra no X-Videos. Eu falei, que X-Videos vocês estão vendo? Que X-Videos, gente? Uma cena pudica. Eu até falei com o Zé Gui, né? Falei com o Zé Gui no Twitter. Falei que essa juventude de hoje é tão retraída, reprimida, que qualquer coisa eles acham que é X-vídeo, né? Porque uma cena. A mulher em si mal aparece, tá só o cara atrás fazendo o movimento pélvico e ele olhando pra Drea, tipo, com cara de safado. E pronto, tem nada demais. Tem nada, não tem nada demais, entendeu? Mas esses jovens de hoje em dia, eles não transam, né? Então, pra eles é, meu Deus, o que está acontecendo? E, inclusive, a Dre pede um cartão só pra poder comprar os dois últimos ingressos do show da Nádia, né? $1,800. E ela não tem dinheiro pra pagar aluguel, né? Não tem dinheiro pra comprar comida direito. É uma... Tem que pagar as contas que a outra deixou na loja de conveniência, né? Senão a outra... Exato. E que a Marissa fala que, na verdade, a véia tá querendo extorquir ela, né? Que ela não tem dívida nenhuma. Tem, né? E quando a Dre fala pra Marissa, que comprou os ingressos, né, pra comemorar o aniversário, ela fala assim: a gente tá sem dinheiro, não sei o quê, e você fica fazendo isso, né? E, além disso, elas trabalham no shopping, né? Naquelas quiosques de camiseta. E a Marissa consegue um job, né, um freela de maquiadora, e ela fala pra Drew: eu preciso que você fique no meu lugar e feche a loja enquanto eu tô fazendo o job. E ela fala: beleza. Aí, no que a Marissa vai fazer o trabalho, o namorado da Marissa chega lá, fala assim: ah, quero comprar um presente pra ela, você me ajuda? Ela larga o quiosque lá, e quando ela volta... Olha! Eu só te pedi uma coisa. Só pedi uma coisa. E a véia dizendo: quero trocar isso aqui, né? Que compraram com frases demoníacas. E aí eles roubam o quiosque, né? Obviamente a dona do quiosque liga pra Marissa, né? Porque a dona do quiosque não sabia que a Marissa ia sair mais cedo, né? Foi tudo feito na encolha. E a Marissa decide ir pra casa do namorado e não falar mais com a Dre. Decide. Nisso, a Dre tem um surto, vai pra uma boate, começa a dançar, não sei o quê. E aí ela começa a seduzir um dos irmãos do Macaulay Culkin. Rory Culkin, que tá, né, vampiríssimo. Ele tá um vampiro nessa série. Ah, tá, né? Porém gostosíssimo. É um vampiro. Ele é o assassino lá do Pânico 4, né? Aham, ele mesmo, que deu a facada em 4, Kirby. 4. É, exatamente. Deu a facada em Kirby. E depois bota a piroca mole junto com os morangos, né? Amassa a piroca com a vasilha de morango. Nossa, obrigado. E fala pra ela: pega aí, pega o moranguinho. Gente, eu não sabia que esse homem tava nesse grau de gostosura, não. É que ele é super low profile, né? E avulso, né? Então, pois quando aparece assim, a gente se surpreende. E aí, enquanto a Dre tá tendo esse encontro lá, a Marissa fica ligando pra ela, né? Dre, atende, caralho! Briguei com o fulano, puta que pariu, atende. Exatamente. E aí, quando a Dre chega em casa, a Marissa tá morta. Ela tá morta. Eles vão pro hospital e tal. E aí, fica dias a Dre dormindo na cama da Marissa. E aí, o pessoal vem e tira tudo de dentro da casa, deixa só ela lá. Ela lá no sofá e eles: o que a gente faz com isso aqui? Exato. E aí ela, depois que a casa toda vazia, ela acha o celular da Marissa, né? E aí ela manda mensagem, né? Achei que ia rolar um plot usurpador aí, quando ela acha o celular. Ela manda mensagem, a Marissa mandou a mensagem, né? Que sentia saudade dela, e ela mandou: sinto saudade de você. Não, ela que manda pra Marissa e pega o celular da Marissa e responde, né? Uhum. É isso. Nisso ela vai atrás do namorado da Marissa, né? Aí ele deixa ela entrar e conversando e tal. E aí, de repente, essa mulher vai e dá uma negociada na cara dele, né? E você mata viu, ele. Achando que ela ia dar mesmo, né? Pra tirar a vigilância com ele. A bicha foi lá. Também achei, gente. Olha. E logo depois que ela mata ele, ela começa a sente uma fome bizarra, né? Começa a comer a comida como se fosse um bicho e tal. Que... E o cachorro lá latindo. Latindo. E vocês viram só o primeiro episódio, né? Só. Sim. Mas que inclusive, curioso. Quero dizer que pra mim, fechou a história bem aí e, né, não precisava ter mais nada. Sim. Seria bizarro do mesmo jeito? Seria, mas... Seria. Antologia, esse primeiro episódio foi uma história fechada em si e acabou aí. Mas assim, ó, antes do Sassi contar o resto da série, queria falar sobre a expectativa que eu gerei com ela. Porque quando eu fui ler sobre o que era, dizia assim: ah, inspirada na Beehive, não sei o que e tal, e outra sinopse fala assim: ah, fãs malucos de um cantor e tal. Eu achei que a série ia ser sobre essas pessoas sequestrando a cantora, fazendo alguma coisa. Mas não, a cantora só tá lá, só existe. E tem uma outra história acontecendo. Eu falei: tá, mas a parte da Beyoncé É só pra fazer referência mesmo? Ou a cantora tem alguma importância mais tarde? Tem, porque depois que a Dre mata o namorado da Marissa, ela tem aquela conta no Twitter, né? Que até a Marissa fala, você ainda tem essa conta e tal, não sei o quê. Quando a Marissa morre, os caras ficam falando, né? Que foi bem feito que ela morreu, não sei o quê, nanã, né? E a Dre começa a matar pessoas que falam mal da Nádia no Twitter. Adoro! Ela começa a matar. É o fã-clube da Amanda. Ela começa a matar. E aí, tipo, no segundo episódio, passou um ano, né? Que ela matou. Aí ela tá vivendo numa outra cidade, trabalhando como stripper, com outro nome. E aí, um dos caras que vai nesse bar de stripper falou mal da Marissa e falou mal da Nádia. Então ela cria toda uma situação até conseguir parar na casa dele. E aí ele morre. E ela vai matando os fãs, né? As pessoas que falam mal da Nádia. E acaba que ela nunca consegue ver um show da bendita da Nádia, né? Porque num dos episódios, que é o episódio 4, que é o episódio da Billie Eilish, ela tá indo pro tipo um Coachella, né? Onde ela vai se apresentar. E aí ela passa com um carro que tá com um banco todo sujo de sangue. Vale dizer que ela fica expert em matar e desovar corpo, né? No segundo episódio, ela encontra uma das strippers que trabalha com ela, tem um namorado abusivo, e aí a mulher fica enchendo o saco dela, né? Indo dormir no hotel onde ela dorme, fica enchendo o saco. Aí o que ela faz? Ela decide na casa da mulher matar o namorado. Quando ela tá matando o namorado, ela mata o namorado, enrola ele num saco pra enterrar ele. Ela cavou, né, pra enterrar ele. Nisso a namorada chega e olha ela puxando o corpo. Aí você pensa assim, essa mulher vai vir pra cima dela, né? Mas não, ela tipo fica agradecida que a Dre matou o cara. Ela chuta o corpo do cara e tal, não sei o quê. Só que aí a mulher começa a falar assim, não, porque nós vamos ser a Thelma e Luiz da nova geração. A gente vai ficar junta, vamos fugir pro México ou pra Nova York. Ou não sei o quê. E a Dre pega uma arma e dá um tiro na cabeça dela. Mas aí, é sério, é só a Dre matando gente? Dummer? Ela vai matando as pessoas, né? Conforme essa loucura dela vai passando. Aí ela vai parar no episódio 4 num culto da Billie Eilish, né? De mulheres empoderadas, esquisitas, né? Porra. E aí ela acaba revelando pra Billie Eilish que ela vai mudando de cidade, mudando de nome, né? E tal. Aí a Billie Eilish consegue descobrir o nome dela, consegue descobrir que ela matou Billie Eilish pessoa. Tá bem? A Billie Eilish está excelente no papel. Gente. Ela está excelente no papel. Pra quem tava fazendo a primeira atuação, ela tá muito, muito bem, de verdade. Né? Tal qual Jade Picon, né? Ela bota a Jade Picon pra mamar. E aí ela vai matando as pessoas, né? Aí tem esse episódio que ela conhece um cara que é ex-obeso e que trabalha na produção do marido da Nádia. Aí ela acaba fingindo que foi abusada pelo namorado, e aí ela fica com esse cara, e tem uma cena muito bizarra, né, que ela tá comendo salgadinho, e aí ele acorda, né, e ele proíbe qualquer coisa que seja gordurosa ou de açúcar, porque ele era obeso, a namorada dele morreu porque era obesa, e aí ele decidiu ficar magro e tal. E aí tem uma cena que ela fica dando comida na boca dele, e aí depois ela começa a jogar biscoitinho em cima dele, e aí eles acordam na cama tudo sujo de comida. Gente. É bizarro. Olha. Aí eles vão pro show lá do marido da Beyoncé, né? Da Nádia. E aí ela acaba prendendo ele no freezer, pega a credencial dele e vai parar numa festinha particular onde tá a Nádia. O marido? Não, a Dre. A Dre. Mas ela prende o Jay-Z? Não, ela prende o cara que ela tava pegando. Que é o assistente do Jay-Z. Aí ela vai nessa festa, aí ela vê a mãe da Nádia, e aí ela vê a Nádia assim no fundo. E aí você vê ela pegando um cupcake e mordendo esse cupcake, né? Só que aí quando volta pra realidade, na verdade ela tá mordendo a cara da Nádia. Gente! Oi? Aham. E aí ela sai correndo, ela sai correndo. Aí os jornais começam a falar disso, dessa pessoa, que é um absurdo. Mas Nádia é tão acessível assim que a fã chega perto bastante pra morder a cara? É porque é uma festinha, tipo... Era uma festinha privê, né? VIP privê, era uma festinha privê. Ah, era tipo aquela festa que a Manu Gavassi foi de penetra? Isso, da Miley Cyrus. Entendi. Né? E assim como ela tirou foto com a Miley Cyrus... Mas ela morde arrancar pedaço ou só morde, tipo, fofa? Só morde de morder mesmo, de deixar marcada a cara da Nádia. Gente... Aí os outros membros da Beehive ficam falando que tem que matar essa mulher que mordeu a Nádia, que isso é um absurdo, não sei o quê. E é engraçado que, tipo, quando ela vai matar, antes dela matar as pessoas, ela pergunta assim, quem é o seu artista favorito? Aí se a pessoa fala que é outro artista, ela vai e mata. Ela vai e mata a pessoa, né? Fala Gaga, ela joga uma Bíblia no quadrinho. Exato. Você vai falar, Lia, derruba o avião. Aí no episódio 6... Aí no episódio 6, eles fazem tipo, como se fosse um episódio dessas séries criminais do Discovery, que eles vão acompanhando e tal. Aí tem a detetive que tá investigando uma série de casos de mortes que estão perdidas pelos Estados Unidos e ela vai conseguindo ligar os pontos, né? Ela vai conseguindo ligar os pontos e vai mostrando a investigação e tal. Aí mostra a Dre, mostra a Marissa e aí são pessoas diferentes, né? Não é a Dominique Jackson e a Dominique Fishburne e a Chloe Bailey, não são. São outras pessoas. Aí eu fiquei pensando, gente, o que tá acontecendo? Aí vai mostrando e tal, ela consegue descobrir que é essa tal da Drake que tá fazendo esses assassinatos, né? E aí no final do episódio, que é o final do programa, né, de investigação, mostra que Drake foi vista pela última vez em 2018 e agora ela tava se chamando como Tony. E aí pede, se você viu essa mulher e tal, não sei o quê. Quando acabou esse episódio, eu fui entrar na internet pra ver se isso era uma história verdadeira. Por favor. Porque... No episódio fala, né, que se você achar que é uma história ali, mortes e tal, não é coincidência, né? Sim, sim. Dá a entender que é uma história real. Aí você entra pra ver, aí eu entrei na internet e falei, vou ver o que tá acontecendo, né? E não, é tipo tudo mentira mesmo, é falsificado. Mas, sim. Inclusive, nesse episódio 6, que é tipo, como se fosse a série criminal, aparece que Donald Glover vai produzir uma série baseada nos assassinatos da Dre. Que a Dominique Fishburne vai interpretar a Dre. Aparece. Ai, gente. Stop metalinguagem, pelo amor de Deus. Não, a metalinguagem é legal quando ela tem sentido, né? Não quando então... faz nada. Banalizou. Aparece tudo isso. Aí vem o sétimo episódio, né? Que é o Wu. Aí mostra a Dre em 2018, né? Aquela idade novamente. E ela tá vivendo agora como Tony, realmente. E aí ela e aí já é ela mesma de novo. Aí já é a Dominique Fishburne de novo, né? Aí ela tá parada na frente de uma boate, né? Aí sai uma mulher e amiga. E aí, o cara do Uber decide não levar elas porque a amiga tá vomitando e tal. E aí, ela, a Dre, se oferece pra levar as meninas em casa. E acaba que rola um clima, né, entre ela e a mulher. E elas começam a namorar, né. Nisso, a polícia vai investigar o carro dela, que tá procurando, né, ela pelos assassinatos. E aí, até a namorada fala assim, nossa, você troca de carro a cada semana, né. Aí ela fala, não, é porque meu trabalho e tal, não sei o quê. Aí essa mulher leva ela pra conhecer os pais. Vai rolando todo um romancinho sapatão, e tal. Né? É sapatão, exatamente. Leva a Dre pra morar na casa dela. E vale dizer que no primeira interação da Dre com essa mulher, a Dre pergunta assim, quem é a sua artista favorita? Aí ela fala o nome do artista e fala assim. E aí a Dre pergunta assim, você gosta da Nydia? E essa mulher fala assim, eu odeio a Nydia. Eu acho ela uma das piores artistas que existem. E os fãs são os malucos e tal, não sei o quê, nananã. E foi esquartejado. E aí tá, elas ficam namorando e tal, não sei o quê. Até que um dia essa namorada chega do trabalho. E aí a Dre fala assim, eu tenho uma surpresa pra você. E aí ela fala assim, tá, o que é? Ela fala assim, feliz aniversário de namoro, né? Um ano de namoro. Feliz aniversário de um ano de namoro. Dois ingressos pro show da Nydia. Aí a namorada pega os ingressos, dobra, coloca no bolso do terninho que ela tá usando. E aí ela começa a esculachar a Dre. Ela fala assim, porque você é idiota ou você é burra ou você é só idiota mesmo? Eu já falei pra você, eu odeio a Nydia. Eu acho que ela representa tudo de pior que existe na música e não sei o que, nos fãs malucos. E você, eu tenho que trabalhar em dois empregos pra sustentar e você fica gastando dinheiro que você não tem no ingresso de não sei o que. Você é uma burra, você é uma desgraçada, uma miserável, eu odeio você, nananã. E aí, de repente, a Dre voa nela, começa a enforcar ela. E aí a menina vai morrendo e a menina começa a falar assim, eu te amo. E a Dre enforcando. Aí... termina de enforcar ela, morre. Aí a menina morre e a Dre fica deitada com ela assim no sofá, né? Ela morre. Depois a Dre enrola ela no tapete e queima ela num terreno baldio. E aí a Dre coloca a mão no bolso e lembra que os ingressos pro show da Nydia estavam na morta que ela acabou de botar fogo. Aí ela pega o carro e vai até onde a Nydia tá fazendo o show. E aí ela tenta entrar e fala assim, ah, eu perdi meu ingresso. A segurança não deixa entrar. Aí ela vai na bilheteria e fala assim, ah, eu comprei o ingresso, mas eu perdi. Aí a mulher da bilheteria fala assim, tá, e qual é o seu nome? Aí ela fala o nome da namorada. Aí a menina fala assim, ah, eu consigo imprimir por aqui, eu só preciso da sua identidade. Aí ela não tem identidade, ela sai. Aí tem um cambista fala assim, eu tenho ingresso do show da Nydia, você quer? Aí ela fala, quero. Aí elas vão pro carro do cambista. Ela vai pro carro do cambista. Aí o cambista fala assim: é $5,000. Nisso ela pega uma faca, começa a matar o cambista dentro do carro, né? E aí ela entra no show da Nádia. E aí a Nádia tá lá cantando. Aí ela vai entrando, vindo pro meio da. Pra frente. Chega na grade. Aí ela chega na grade, ela pula a grade, sobe no palco. E a Nádia dançando. Aí os seguranças vêm tirar a Nádia. E ela fala assim: eu te amo. E aí vale dizer que no episódio 6, que é o documentário, mostra que o Tony foi preso nessa cidade porque invadiu o show da Nádia e aí ele foi parar na cadeia por causa disso. Ele foi preso, né? E aí, nesse episódio 7, ela sobe no palco. E aí os seguranças vêm e seguram ela. E aí a Nádia faz a Ludmilla. Fala assim: não, solta ela. Achei que ia dizer, meu nome é Cade. Fala assim: solta ela. Aí a Nádia vem pra perto dela, dá o microfone na mão da Dre e fala assim: canta pra ele. Aí a Dre pega o microfone, olha pra plateia e fala assim: eu amo vocês! Aí acaba o show. A Nádia vai saindo com a Dre de dentro do palco, né? Elas entram na limusine da Nádia. E aí a Nádia bota a Dre no ombrinho dela assim. E aí a Dre fala assim: obrigada, eu te amo. E aí acaba a série. Por que a Nádia tá fazendo isso? Qualquer? Porque isso não existe, né? Isso é um delusion na cabeça dela. Ela foi presa, né? Olha. Foi presa no show. Eu vou te falar assim, que o primeiro episódio eu fiquei intrigado, que eu achei que a Dre é um personagem, né? É, bastante reprimida, que vai aos poucos e tal, mas depois que ela vira essa serial killer dissociativa aí de U. realmente eu vi que Taylor que acertou, né? Acabou no primeiro. Eles contam o background dela, né? Que ela era criança de orfanato. Aí a família da Marissa adotou ela, né? Aquele processo, né? Que o governo dá um cheque, né? Pra quem faz essas coisas de ficar com as crianças, né? Foster home, né? Só que a Dre, ela ficou obsessiva pela Marissa, né? Ela e uma vez teve uma slumber party, né? Das amigas da Marissa. A amiga da Marissa não queria convidar a Dre, mas a Marissa falou que só iria se a Dre fosse. E aí, como a Marissa não tava dando atenção pra ela, ela simplesmente esfaqueou a amiga da Marissa, né? Esfaqueou a amiga da Marissa, mordeu a amiga da Marissa. E aí, depois disso, a família devolveu ela pro orfanato, né? Só que tanto a Marissa quanto a Dre tinham uma codependência uma da outra. Então, quando a Dre fez 18 anos, a Marissa saiu de casa e foi morar com ela. Que é o que acontece no começo da série, né? E aí mostra que ela tinha esses problemas por causa disso, né? Eu queria muito entender como que ela foi de matar o cara que abusou lá da irmã mesmo, beleza? Pra começar a matar os haters da criatura. Não entendi a ligação. Porque até então ela era uma mulher extremamente traumatizado, que o piloto constrói isso, e que tinha um motivo, né, por mais torpe que fosse, mas assim, ela sentia que aquele cara era culpado pela morte da Marissa. Agora, sair matando gente que gosta de Katy Perry, só achei. Mas será que ela matou ele por conta da morte da prima, ou porque ele tinha falado mal da Nike? As duas coisas. Pois é, porque... Matou porque por causa da Marissa e por causa que ele falou mal da Nike. Isso, porque tem uma hora que ele pergunta pra ela por que ela tá chateada com ele. E aí ele para assim, aí ela fala... Você falou mal da Nádia. Exato. Aí ele vai e pergunta: mas que é isso? Você tem 12 anos, por um acaso? Uhum. Né? Ele matou ela, ela matou ele por esses dois motivos, por causa da Marissa e por causa da Nádia. Exato. E aí ela vai matando as pessoas que falam mal da Nádia no Twitter, né? E toda vez que ela vai ter esse surto de matar a pessoa, ela começa a fazer o barulho de enxame, né? Sim, o barulho de enxame, exato, de abelha. Quando só ela vai surtar. Né? Assim, é o que eu falei, eu não sei dizer pra vocês assim, gente, eu gostei da série. Eu não gostei da série. Como o Léo diz, é mais uma série vista, né? Mas assim, a Dominique Fishburne tá muito boa no papel, e a Billie Eilish também foi uma surpresa pra mim, assim, mas eu realmente não consigo dizer se eu gostei da série pra mim. Ela... Mas eu vi esse primeiro episódio e eu fiquei muito na cabeça, assim, de por quê, sabe? Por que essa série foi feita, sabe? Porque assim, tá, beleza, o fandom, né, não só da Beyoncé, qualquer fandom, né, a gente sabe que é muito tóxico. Exatamente, então assim, e aí eu acho muito estranho, tipo, ah, gente, vamos pegar um fandom específico, né, porque a gente vai dar todas as dicas de que é da cantora tal, e a gente vai fazer uma série mostrando como eles são loucos, sabe? É tipo assim. Até porque todo fã não é, né? Não é só da Beyoncé. Exato. Então, assim, eu acho que é uma ofensa muito gratuita pra pessoa, sabe? Assim, de você chegar e dizer, eu vou produzir uma série sobre isso. É, e tipo, quando eu vi, tem coisas da vida real, eu pensei que era assim, tinha casos realmente de pessoas fãs da Beyoncé que fizeram loucuras na vida, mas não. As referências da vida real era a cena do elevador, sabe? Coisa da vida da Beyoncé. Exato. Não tem por que você tá botando numa série de gente assassina. É. Não tem como chavar que não é a Beyoncé. Eu acho muito esquisito. E eu fico ainda assim, tipo, porque o Donald Glover, né, que tá... Uhum. É produtor dessa série. Sim. E eu fiquei assim, mas, né, assim, criou uma treta do nada. Né? Assim. Na volta da cabeça dele. Não, e isso que eu falei, podia ter feito algo em relação à história da cantora, mas a cantora tá lá só de pano de fundo. Sim. Exatamente. Né? E eu disse, gente, eu realmente não sei. Dá uma nota pra essa série, eu não consigo. Pra mim, ela me entregou a ponto de eu assistir, né? Como eu disse, eu tava assistindo e falando com os anão, né? Eu vi 4 episódios de seguidas e depois, no mesmo dia, eu assisti os outros 3, né? Pra encerrar a série. E eu fui vendo, assim. Acho que muito mais pela curiosidade, né, de saber no que ia dar. E realmente porque em algum momento, em algum nível, eu acreditei que era uma história real, né? Uhum. E pra mim veio o tombo, né, quando não era, né, descobri que não era uma história real. Mas é uma série, se fosse do mesmo criador de Servan, faria sentido, né? É o criador de Servan. Já descobri que Nia tinha ossos de ouro. Exato! Mas se você tiver com tempo, assista, porque os episódios não são muito longos, né? Ah, são bem curtinhos. É, vale dizer que, uma coisa até que eu falei no Twitter, né? Que eu tenho que aplaudir o Prime Video, que apesar de eles fazerem muitas séries ruins, o padrão deles é 30 minutos. 30 minutos, 35 minutos de episódio. Olha, foda-se, né? Eles fazem, tirando a série dos Anéis do Poder, que tem 5 horas cada episódio. E tirando o resto, Hunters. O resto é tudo 30 minutos. 35 minutos, é drama, é comédia, musical, não importa. Tem 35 minutos, né? E isso pra mim é excelente. E fica a dica pra dona Netflix aí, que nem tudo precisa ter 50 minutos, né? Uma hora, exato. Mas se a gente encerrar esse podcastzinho gostoso de hoje, vamos falar de Ted Lasso, né? Que voltou aí pra sua terceira e até então última temporada, né? Cancelada. É um filho da puta, né, cara? Ele não perdoa, cara. Que ódio. Voltou aí pra sua terceira temporada, né? E eu achei, né, depois do final da temporada que Nate ficou com o cabelo branco e foi contratado pelo time de Rupert, né? Uhum. Eu achei que esse primeiro episódio da temporada, né? Eu já vi os dois, né? Eu achei que a série voltou, assim, pra um climinha da primeira temporada, assim, nesse começo, né? Apesar da gente saber que o Ted tá passando por alguns momentos, né? Ele tá mandando o filho de volta pros Estados Unidos, né? Que passou o verão com ele. E ele tá ali com a nossa amiga psicóloga, né? Tentando explicar o que ele tá sentindo e tal, né? Uhum. Pesquisa de pânico e tal. E eu fiquei bem feliz com essa volta, sabe? Eu gostei bastante do segundo episódio, né? O Taylor ainda não viu quando ele assistir. O Coach Beard tá maravilhoso. Tem umas reações muito boas nesse segundo episódio, Coach Beard. Acho que o primeiro episódio teve muito uma vibe, assim, de mostrar o que aconteceu, né? Porque, assim, de dizer o que é que as pessoas fizeram, porque, tipo, a Kylie tinha saído do time, né, e tal, aí... Pra ter a própria empresa dela, né? Exato, pra ter a própria empresa lá, onde ela tá sendo humilhada, basicamente. Coitada, tem que marcar um horário pra chorar, né? Né? Exato! E não pode comprar flores pra empresa, que a CFO reclama. Exato, pois é. CFO fica e puta. Aí foi mostrando as coisas, tipo, o próprio time, como é que tá, né? Porque ninguém apoia, ninguém... todos os jornais dizendo que o time vai terminar em último e tal, né? E aí, assim, E o Nate sendo super otário, né? O Richmond não vai terminar, em 20º, porque não tem 21º. 21º, exato. Ai, gente, Nate tá bom de morrer já, né? Já deu, né? Ai, cena de ficar se humilhando e depois cospe no chão e começa a falar mal do Ted Wheeler. É, chama Drake. Nate na cadeia amanhã. Pois é, mas assim, até eu agora eu não entendi de onde surgiu esse ódio de Nate. Não é ódio, né? É recalque. Mas não tinha nada a ver com o personagem. Mas é porque eu acho que veio diminuído, né? Por causa do rolê dos pais dele. Isso, eu acho que isso surgiu muito quando teve o episódio dos pais. Que aí o pai meio que falou umas coisas que deixou ele assim. Né? Pô, eu tô me diminuindo e tal pra ficar no lugar, sendo que eu posso estar aí, né, chefe. Exato, e ainda piorou quando eles trouxeram o Roy, né, pra ser auxiliar e tal. Exatamente. Aí fui guardando esse rancorzinho. Uhum. Mas aí ele tá nessa linha da dubiedade, né, porque ele quer ser bom, né, mas papai Rupert quer que ele seja mal. É, exato. E você vê que ele tem esse daddy issues, né, porque ele tá ali, nesse primeiro episódio, o tempo todo buscando a aprovação do Rupert. Aham, sim, exato. Quando o Rupert ficou olhando pra ele, fazendo joinha pra ele, que ele tá indo bem, elogiando ele, né? Você vê que isso mexe com o ego dele. Isso, então, exato. Ele tem essa coisa. E o Rupert nem é aí pra ele. Exato. E Rebeca, né? Puta dentro das calças, falando com o Ted. Ted, você tem que responder! Ele falou que você é um merda, que o nosso time é horrível! E aí o Ted faz o quê? Conta piada. Conta piada, exatamente. Ted ganha os jornalistas no carisma. Exato, e pra mim o grande susto desse primeiro episódio foi quando surge um avulso falando que é do Independent. Aí, gente, cadê meu Sim, eu também notei isso. Request. Falei, cadê meu Trent Green? Mas gente, ele volta no segundo episódio, Trent Green. Ah, tá. É, mas vamos falar do que importa, que é disco, né? Disco, fale, Léo. Gente, que homem. Na hora que esse homem apareceu, eu fiquei assim, que isso, esse coroa? Eu fiquei, como? I wanna take a ride on your disco stick, né? Auxiliar de Nate, né? Sim, gente. Já tira a Nate e bota disco. Como rival de Ted. De preferência os dois se pegarem. Exatamente. Eu acho que Ted podia ter um pezinho na homossexualidade, na bi, pelo menos, bissexualidade. É, aquele bigode dele, né? É, gente, um homem, né, que tá aí se cuidando desse bigode, cuidando desse físico. Sempre com a calça caqui estilosíssima. Eu acho que ele merecia pegar um homem. Adoro! Até porque a esposa já tá com outro, né? Exato, ele fica arrasado com descobre. Filhinho de Ted, que é a pior ator mirim do mundo, também fala assim: o fulaninho, amigo da mamãe, me deu esse aqui. Oi, papai. A mamãe está com um amigo dela. Ele é muito natural, né? Bichinho. E ele é fofo, mas coitado, não segura. Ele é bonitinho, mas ele não se segura só no carisma, né? Pois é. Um filho de Ted não pode ser desanimado daquele jeito. Exato. Tem que ter alma, né, gente? Pois é. Mas vem cá, o Roy e a Killy terminaram na temporada passada ou foi off-screen? Terminaram mesmo. No final, eu não lembrava deles terminarem, não. Ah, a última cena deles, quando ela tá indo pro escritório, que ainda não é esse, né? Ele fala que não quer atrapalhar o crescimento dela e tal. Ah. Aí eles terminam, né? Eu adoro que a Phoebe fala assim, não tem porquê, mas vocês querem, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Vou aceitar, né? Exato. Vocês estão de loucura. Vocês estão aí de loucura. No segundo episódio, o tema do episódio é esse término deles, né? O término de Killy e Roy. Ah, tá. Volta a baila o tema. E qual vai ser o jogador de destaque da temporada? Porque até então eles estão só treinando ali, dando as corridinhas. Vai ter um novo jogador, né? No segundo episódio tem um novo jogador. Zaka. Que eles querem comprar. Zaga. Que é um jogador boladão, né? E que já deixou o Jamie receoso, né? Porque até então ele é a grande estrela do time, né? Pô, Jamie tá com o cabelo cada vez mais lindo, né? Porque o contrário. Eu torcia por uma temporada de destaque com a Dani Rojas, né? Football is Life. Nesse começo de temporada, eu achei que todos os jogadores deram uma encorpada. O Jamie deu uma encorpada, o próprio Dani Rojas deu uma encorpada. Né? O Jamie sempre foi bastante encorpado, né? Tem aquele episódio de Halloween que ele fica com as camisas abertas. Uhum. Flora bem o conteúdo. Eu amo. Mas é isso, né, gente? Ted Lasso aí voltou, né? Acho que se tiver alguma coisa muito interessante a gente fala, né? Senão acho que a gente pode comentar mais pro final da temporada, né? Sim. E semana que vem vamos falar de Shrinking, né? Que vai encerrar essa primeira temporada. E vai se encerrar no mesmo nível que tá agora, vai encerrar. Nossa, muito bem. Gente, tá com... Ainda não encerrou? encerra hoje, né, no caso. Eu lembro que eu tinha baixado até o 9 há um tempão, hein? É mais de 10? Não, são 10. São 10. 10 é o, então, o último. Que loucura. Né? Aí essa semana vai ter aí o episódio final de Shrinking, né? E pra gente encerrar aqui, né, vamos ver os comentários, né? Das que últimas temos? Edições. Menino, as pessoas foram comentando, né? Comentaram no episódio retrasado, né? Que a gente só tinha tido um comentário, agora tivemos dois, né? Começando com o Marcelo Souza, né? Dizendo que Daisy Jones é uma série meio sem graça, né? Achei bem fuem, né? E as músicas não são boas. Não são as músicas que você fica lembrando depois, se empolga, fica cantarolando. Ainda hoje eu me pego cantando as músicas de Galavan. Amigo. Porra! Amigo, super, hein? Amigo, nem eu que sou fã de musical lembro das músicas de Galavan. E também temos aqui Ronan, né? Esse menino é novo, Ronan, comentários novos aqui, né? Opa. Dizendo que França sempre trazendo histórias ótimas para o podcast. Adorei o relato das viagens, né? Faz anos que abandonei Grace e só acompanho por aqui mesmo. Daisy Jones me parece muito sem graça. Eu adoro o livro, mas me pouparei dessa adaptação. Exato. Fica a dica. Tem as Andrews Brothers. Não, quando assistir, eu falo pra vocês se eu gostei ou não. Tô aguardando. É aí já no programa passado, né, que a gente falou de Pânico, né? Começando com o próprio Ronan, que já deixou outro comentário, né? Dizendo: eu nunca vi um episódio de You, mas amo ouvir as narrações sobre os acontecimentos da série. Eu não curto essa nova franquia do Pânico, mas adorei os comentários sobre o filme. Sempre é muito divertido ver a narração de vocês. Ótimo programa, como sempre. Garoto. Obrigado. Obrigado, Ronan. Deixe mais comentários, a gente gostou de chegar aqui. Aí temos o menino Levi Ventura, menino, voltando. Falando assim: beijo gay na novela das seis. Olha só onde chegamos. Aí a gente falou da notícia lá da Feiticeira Escarlate, né? Ele falou que pra mim a Feiticeira Escarlate não tá morta mesmo. Mas eles podiam fazer um pouco mais de mistério, né? Ninguém acha que tá morta, não, gente. Só aquela tá pedrinha morta. Caindo nela, não é a Cersei, na série, né? Na série nova dela. Sim, estou shippando muito Midori e Helm, podem julgar. Mas eu achei muito bom a cena do quarto dos dois, aonde Shep colocou a mão na pré-chesca de Grift e tudo. Eu falei que Shep convenceu que tava querendo comer ela. Não, ele só é ruim na atuação geral, né? Sim. Sabe uma coisa de Shep que eu fui rever com o Henrique o episódio? Falei assim: gente, que costas bonitas esse homem. Tá de que parabéns. Meu Deus. É, porque dá um close nas costas dele na hora que o marido da Simone tá lá dizendo: ei, abre a porta pra mim, meu amor. Entendi. Belas costas. Costas quentes. Exato, sobrinho da chefe. Eu gostei do início desses novos internos, mas concordo que tá puxado de acompanhar. As narrações de Maria Edith antes era a cereja do bolo do episódio. Agora, de verdade, não tem nada a ver com nada. Esse filme da menina que começou a ver os fantasmas com poder relacionado à forma que morreram, é bem na pegada Ghosts, né? É, mais ou menos. Por falar em fantasmas, vocês continuam vendo Ghosts? Não. Não continuo. Quem sabe um dia, quando chegar num stream no Brasil, né? 22 episódios, gente, por temporada. É muita coisa, né? Pra gente acompanhar. Eu vi a duração do podcast e pensei: pauta grande. Mas foi quase um especial de Pânico 6. Eu nunca tinha assistido Pânico. Maratonei pra escutar o podcast que vocês fizeram da saga. Oh. Agora falta eu assistir o 5 e o novo. Vamos correr, caralho. Ô, Sassa, sabe uma coisa que eu vi no Twitter que as pessoas estão completamente delusional? O quê? Que lembra que eu reclamei que eles não faziam muita ligação com a Hayley Panettiere e a Emma Roberts, né? Uhum. E aí, segundo as pessoas, tem uma cena que deixa super claro o pesar dela pela morte de Jill, que ela faz uma super cara de choro no filme. Caralho, a cara da Hayley Panettiere nem mexe no filme. Né? Eu falei, gente, tá muito fácil convencer vocês de atuação. Porque, né? A cara dela nem mexe, ela não tem expressão nenhuma. Bichinha devia estar pensando na próxima fala ali, pô, né? Achou que era emoção. Não, fique claro, eu entendo todos os traumas que a Hayley Panettiere passou na vida dela, né? Todas as barras que ela passou, mas a cara dela não tem expressão nenhuma, gente. Pois é. Sinto muito, sinto informar. A única hora que ela menciona é quando ela vê a roupa do Rory Culkin lá. Isso, ela fala assim: foi Jill e fulano, não sei o que, pro next. Não tem nada de pesar, não. Exato. Para de se passar. Mariana Barbosa. Alô, alô! Falei que ia voltar a Grey's um dia, mas não conseguiu. Não consegui. E bateu até um desânimo. Amei o resumo de Yu. Estou chocado com esse roteiro, metendo uma desconstrução. Em breve, encontro de Joe e Trea. E ela está aqui falando que tá amando as músicas. Finalmente alguém que eu gosto quando as pessoas falam das trilhas que eu coloco, né? Porque dá muito trabalho colocar música nesse podcast agora, que não pode ser música de verdade. Viu aí? Né? Tem que ser couves. Fala que couve não é música. Cara. Coloco vários couve. No programa passado eu coloquei couve da Alanis, né? Também. Ah, yeah. Bota e couve de Nia. Qual é a sua artista favorita? Naija, com certeza. Naija. Henrique, que não é o Simão. Né? Dizendo aqui, a pop da Hebe, no caso a Rebeca de Elite, né? Não sabia nem quem era a cantora Aninha quando perguntaram pra ela o que ela achou de Anne na 7ª temporada. Gente, obrigado. Né? Agora. A pobre vai ter que fechar o Insta por causa dos Anitters. A mulher nem é mais da série que dirá conhecer a Anitta. É, exato. Sem encaixar nada. E aí veio uma crítica pra gente. Eita. Né? Achei School Spirit do nada e vi os três que tinha pra baixar. Achei o plot interessante também. Vou continuar pra ver no que dá. Baixei o 4 e o 5. Quero saber quem matou ela e o que aconteceu com o corpo dela. Tô achando que vai ser alguém inusitado também. Bem clichê, tipo um amigo ou amiga gorda. Mas enfim, já que vocês droparam, eu conto aqui quem matou quando terminar. Ai, conta por favor, que eu não tenho mais. Não saúde. Queria que a gente largasse School Spirit. Eu não ia nem largar, mas agora larguei. Eu vi o segundo, mesmo você falando pra eu não assistir. E aí, não viu que é uma bosta? Ruim. Onde? Os dois episódios que você falou que era ruim, o desse e o de Extraordinária, eu assisti os dois e achei os dois. Mulher, eu te alertei. Tu falou, não assiste que é ruim. Eu fui lá assisti, e era ruim mesmo. Duvidou de mim. Foram muito ruins mesmo, gente, sem condição nenhuma. Aliás, você que pediu pra gente ver Extraordinária. Ficou com Deus, né? Assistimos dois episódios. E mesmo tendo gente feia, não foi o suficiente pra conquistar a gente. Porque se tivesse humor e carisma, a gente ignoraria as pessoas feias. Mas como é sem humor, sem carisma e gente feia, aí fica um pouco, né? Mas, meninos! Sem pegada, sem graça, né? Sem fogo, sem fumaça. Ai, saudade, Renzo Garrix, gente. Saudade. Quando vem aí? Alice Wegman, vamos trabalhar, porra. Meninas, chegando aqui o final desse podcast maravilhoso, tivemos a volta de Márcio Zanon, né? Foi um momento incrível. Então, Zanon, deixa os contatos para shows aí, para quem quiser ver os seus vídeos de fit dance, como as pessoas fazem. Eu amo, gente, segue lá. Vê os seus biscoitos, né, enquanto uma grande e gostosa que tá na academia. Que biscoito, gente, a única coisa que tá prestando é a perna, o resto a gente tá fingindo. Mulher. Não seja assim, não se diminua. Garota, no fala Twitter. Com sua DM, tá movimentada. Tá onde, gente? Não é pega aqui, tem nada. Não se diminua. Você é uma estrela. Vive marcando a mala lá. É verdade, Zé, não contava de férias, ficou postando foto de sunga, marcando a mala. Que férias, gente? Eu não tirei férias ainda. Não, quando você foi pra aquele lá, o negócio em São Paulo, que tu ficou de... Ah, tá. Sunguinha lá. Às vezes eu tenho que me enaltecer, né? Exatamente. Adiantou alguma coisa? Não, mas eu... Ai, eu amo. Mas aonde as pessoas te acham, né? Ali, gente, no, nas redes, Instagram, Twitter, com o Zanão, o cu do Zanão. E é isso, me segue lá. Um dia, quem sabe, eu coloco o Sonatina 2. Você tá mais prometido do que o podcast de Maze Runner com o Leoz. Vou fazer a fanfic Sonatina que Miguel e Kiko vão se pegar de novo. Adoro! Será que só vai ficar na fanfic? É porque o livro não vai sair, né? Otário. E assim, algumas fanfics às vezes são melhor que os livros, né? Olha, falando que eu escrevo mal, gente. Não disse isso. Você que mas às vezes tu faz que nem a outra autora, vai ser afastada da obra e vai ser. Isso. Vai ser substituída pelo ChatGPT. Exato. Quem vai comprar a Sonatina? Exato. Ai, ai. E você, Teilinho? Contatos pra shows, merchan, gidas? É, menina, é DDD619. Adoro! Pra quem agenda quiser aberta rasgar, pro segundo né? semestre, né? pra quem quiser rasgar. Então, tô lá no Instagram, né? Tá ali... Pô... posto uns biscoitos, posto foto do Nick, posto o que eu tô vendo, né? Então tem de tudo um pouco lá, pode que é misturado. O Twitter, é basicamente, eu só ando passando mesmo os tweets todos, porque eu ando sem paciência, porque então quase não ando tweetando nada, então é isso. Joa da rede. Ai, menino, cansei. E você, Leozinho? Contatos para shows. leonardooliveira.com.br, lá você vê sobre os meus livros. No Seriadores está saindo aí séries muito especiais, né? Anacrônicos. Quem quiser ver o retorno de Lex Barbieri aí. Configurou, né? Quem quiser ver Lex totalmente drogada, pelo rasgando as pessoas. Ela tá completamente desconfigurada. Tá, a própria Fernanda Torres, totalmente drogada. Dando ver no peito dos gordofóbicos. Leoz até caiu. Leoz até caiu. Tu caiu, né? Oi? Alô? Agora sim, tu caiu. Gente, tava aqui falando. Caiu. Falou que Lex tava totalmente drogada, caiu, na hora. Então, falei que Lex tá drogada, Taylor rasgando os ouvintes e Sacer dando voadora no peito dos gordofóbicos, né? Eita! E Cisne perguntando o perfume do segurança. Exato. Eu amo. A resposta você só vai descobrir quando você ouvir o sede. Pois é, e vamos saber se Fernanda pediu a tubaína ou não, né? Ai, ai, ai. Ela mandou o áudio de volta? Mistério. Eita, fez mistério. Fez mistério. Não quis revelar. É isso. Mas, então estamos chegando a esse programa, final desse programa maravilhoso, né? Deixe seus comentários aqui, que é muito, muito, muito, muito importante. A gente gosta muito de ler os comentários de vocês. Pode, né, fazer aí sua doação para esse programa belíssimo no Patreon e no PicPay. Acertei pela segunda semana seguida. Que maravilha. Olha aí, uma terceira pé de música. Patreon e no PicPay. Procura por Logado com 2Gs, né? E toda ajuda é muito bem-vinda, tá bom? Como eu já disse, deixe seus comentários de novo. A gente gosta. Siga a gente nas redes para poder ficar por dentro do que a gente comenta, das coisas que fala, tá bom? Não tem nada interessante, mas vai que uma coisa serve pra você, né? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.